isso aí, 96.1 FM, a Rádio Livre Capivara, bombando aqui nessa noite de domingo histórico, gravando um programa muito bem elaborado. Eu diria até que em homenagem ao nosso amigo Laurindo, ele merecia estar vendo tudo isso que acontece agora nesses estúdios. Iniciando uma noitada aí, Brasil e Espanha, Rádio Livre Capivara e mais uma transmissão, Cala a Boca Galvão, bombando aí tudo pra cima deles. E você que tá na sintonia, curte aí com a gente. Vamos apresentando o rapaziada que tá aqui no estúdio aqui, começando... De repente, mais do que... Sim, está entre nós o Demo, mas mais que isso, temos uma voz nova na capivara. Fenomenal! O profeta abominável. Sou eu, o profeta abominável, aí para atormentar. Para atormentar, mas em cima de tudo, ajudar aqui a toda essa equipe aqui e abriantar ainda mais a transmissão. Claro, esse grande jogo entre Brasil e Espanha. Ao meu lado também aqui, ele pesquisa, sabe um monte de coisas, o professor Pires. Boa noite, ouvintes. Realmente, os enigmas desse jogo são grandes. O Brasil de ponta cabeça, todas as imagens voltadas aqui para a televisão. A taça em disputa. Nós estaremos aí para desvendar os mistérios desse jogo. Abraços, apertos de mãos, hinos sendo tocados. E a grande disputa, Brasil e Espanha. A seleção campeã mundial contra a seleção mais campeã do mundo. Pentacampeã. A Espanha, aliás, é só uma vez campeã do mundo. Confere. Uma vez campeã do mundo. Ano passado, então. 2010. Coisa recente, é a última campeã. O último campeão do mundo. Interrompendo. E quem vem mais? Quem vem mais? Canibal na área. Eu acho que esse time da África do Sul que tá contra o Brasil, não é isso? Não? Não. Então, esse outro time aí que tá contra o Brasil, eu acho que... Se fodeu, tá ligado? E é isso aí, meu. Capivara aqui fazendo a transmissão. Cala a Boca Galvão. Diretamente aqui dos estúdios brasileiros, internacionais e web rádio. Capivara. Sempre. E vamos pegar o time que ganhar aí e fazer uma disputa ali. A sintonia versus a taça. Pode ser? Perfeito. Está lançada a disputa. O vencedor vem aqui para o palquinho tirar um racha contra a galera da capivara. E é o Tadeu, caralho. Tadeu entrando no ar. Alô? Tadeu entrando no ar. Laurindo, peraí, Laurindo. Só um minutinho. Não é o Tadeu. É sim, caralho. É o Tadeu. Salve, Tadeu. Laurindo não, na área. Não é o Tadeu, é o Laurindo. Laurindo. Laurindo chegando. Tentei falando com ele. Laurindo chegando, capitão. É uma. A gente fica aqui sempre esperando essa voz, cara. Que um grande vácuo existe até Laurindo chegar. E Laurindo chega nesse momento. Estamos providenciando os menores técnicos para Laurindo se pronunciar nessa rádio, gente. Você, ouvinte da Rádio Capivara. Laurindo está de volta. Enquanto. E nesse momento no jogo é cantado o hino nacional. Alô, aí, Tadeu, aí, como é que estão as coisas aí, cara? Tá uma zona, tá bom? Então, legal. Tá bem legal, meu. É uma verdadeira zona no estádio. Cantaram o hino nacional completo, mesmo depois da FIFA cortar o seu sonzinho. O hino nacional foi cantado. Foi cantado de A. Da primeira ao último refrão, cara. Exatamente. Mentira, porque ninguém lembra do segundo, da segunda parte do hino. É, os brasileiros, foi só a primeira parte. Os brasileiros, eles, eles fazem o que, a maneira que eles gostam de fazer. A escalação do time brasileiro: Júlio César, Daniel Alves, Thiago Silva, Davi Luiz, Marcelo, Fred, Neymar, Oscar, Hulk e Luiz Gustavo. Esse é o time brasileiro. O time do Brasil pegar a equipe espanhola. Aí de um técnico, Luiz Felipe Scolari. Aí a expectativa dos jogadores brasileiros perfilando no gramado. Os capitães ali, Thiago Silva e Iker Casillas estão ali. Thiago Silva e Casillas. Casillas ali conversando com o árbitro, muito simpático ali também, Thiago Silva. Chegou o árbitro ali, falou: ó, tudo certinho. Vamos começar certinho aqui, não quero confusão. E aí tá aí o goleiro Casillas e Thiago Silva se cumprimentando para esse grande jogo. Esse jogo histórico. Trio de arbitragem: Johnny Kuipers, da Holanda. Sander Van Hock, da Holanda. Ergus Sandstra, da Holanda. O Abominável. Broin, da Holanda. Então, vamos ter agora aqui a entrada ao vivo do Laurindo, diretamente de Cotim. É isso aí, pessoal da Rádio Livre Capivara. Aqui, bem muito, muito distante que vocês estão aqui no Aguero para mais esse jogo aqui, sempre com a postura crítica, ufanista, típica da Rádio Livre Capivara. É isso aí, entrada diretamente de Coxim aqui do nosso programador Laurindo. Mais alguma mensagem aí, Laurindo? Fala pra ele que vai começar, que a gente vai entrar. Não, no fim do jogo eu tô ligado de novo pra esse debate acerca da partida, beleza? Combinado. Ô, Laurindo, sempre que necessário, entre, faz favor. Tá bom, pode ser. E agora só por aí a gente toma todos, beleza? Combinado, Laurindo. Valeu! Vai começar o grande jogo. Vai começar o jogo tão esperado por todos. Brasil e Espanha. Apita o árbitro. A bola está rolando aqui no Maracanã, do grande jogo entre Brasil e Espanha. E o Brasil vai tocando a bola aqui na defesa. Davi Luiz domina, toca a bola. Ajeita com o Paulinho. Paulinho vem com ela. Carrega, pedindo a bola, Marcelo. Paulinho leva um pouco mais. Pede a bola, toca para Marcelo. Marcelo recebe. Chega o jogador espanhol aqui. Na botou com o lançamento feito. Boa bola. Estica o jogador espanhol. Sobra pro jogador Oscar, que toca de primeira. Faz a tabela com o Neymar. Neymar faz a volta. Pede a bola, Oscar. Finta o primeiro, finta o segundo. Cai no chão. Não tá valendo. O árbitro da vantagem. Aí toca a bola, o time espanhol na direita de primeira. Rua Mata ajeita, lançamento de Sérgio Ramos. Chega dividindo a Davi Vila, deu certo. Toque na ponta direita, vem o time espanhol na cobertura. Thiago Silva sai jogando com o goleiro Júlio César, que dá o chutão, levanta a bola para o ataque. Lançamento feito, chega de cabeça dividindo. Jogador espanhol passa. Fred faz a proteção, chega o jogador espanhol, faz o giro, escapa o árbitro da falta. Falta para a equipe seleção brasileira, já cobrada. Fred na entrada da área, rolou. Dá o Hulk, toca, mas já tá parado. O Hulk realmente fez uma falta ali, puxando, ele vinha atrás do zagueiro, o último homem, para ficar de cara com o gol, e puxou assintosamente. Mas tem alguma coisa marcada ali atrás, não valeu nada disso. Ele marcou antes ali, alguma falta ali que o juiz marcou. E vai tocando a bola o time brasileiro, Luiz Gustavo domina a bola aqui na defesa, toca para Marcelo, Marcelo vem buscar o jogo, Davi Luiz pede a bola, Marcelo, Davi Luiz carrega, tenta um lançamento forte aqui para a direita, vem buscar o jogo, domina no peito com categoria, aí é ele, um incrível Hulk, tenta de ver, trabalha o jogador espanhol, sobra, time brasileiro em cima da Espanha, Hulk levantou para a área, subiu o Fred, olha o gol brasileiro, bate no zagueiro, fica na sobra, é gol! É gol! Gol! É do Brasil! Chupa! É dele! Fred! Vai, Fred! Fred! Fred! O Fred vai te pegar! O Fred vai te pegar! Sensacional! Fred, com 2 minutos, apenas 2 minutos, o Brasil faz 1-0. Arrebentou, olha lá, narra de novo que foi perfeita. Impressionante, veio a bola tocada, o cruzamento de Hulk para a área. Fred dividiu com o zagueiro, brigou por Elvis, pegou no zagueiro. Fred tocou e com o estilo caído no chão. E a bola vai para dentro. Que gol incrível faz Fred. Foi com a rola do Fred. 1-0 para o Brasil, já surpreendendo o time espanhol. Que coisa, tirou Casillas da jogada. É rugby. Inacreditável, hora, hein. Tá lá, Brasil, surpreendendo. Puta merda. Impressionante o gol de Fred. Ele caído, a bola pingando na área. Ele dá um chute tirando do goleiro Casillas, com o corpo inteiro no gramado. Eu falei que ele ia fazer dois gols, hein? Já fez um. Toca a bola do time espanhol aqui na defesa. Arbeloa, vamos ver como vai reagir o time espanhol. Piquet apertado por Oscar. Recua pro goleiro Cacilhas. Levanta a bola para o ataque. Lançamento de Cacilhas. Chega Davi Luiz antecipando. O time brasileiro começa com tudo. Espira na zaga espanhola. Sobra de volta. O toque na meia esquerda. Lança na ponta. Vem buscar a Jordi Alba. Pé de chave. Ele toca. Busca de novo. De primeira. Chave. Ajeita mais atrás. Faz a jogada com o Iniesta. Pede a bola do outro lado. Arbeloa prefere mais atrás. Sérgio Gamos é apertado. Espira o jogador brasileiro, ela fica ainda com o time espanhol. Piquet domina, chega aqui, pede Jordi Alba, prende, não tem ninguém pra tocar, consegue ao lado aqui, Fernando Torres, devolve de novo com Piquet, que ajeita, Sérgio Busquets recebe, toca a bola, Jordi Alba vai tocando a bola no seu estilo espanhol e o Brasil cercando, impressionante, era o que a Espanha mais temia. 1-0 pro time do Brasil. Lançamento de Piquet, ótima bola, não dominou, profeta. Fernando Torres não domina. A gente começa a ver agora o time espanhol fazendo aquilo que a gente esperava ele ver. A gente esperava ver, né? O toque de bola sem perder a posse. Só que o time brasileiro, a seleção brasileira, não está parada naquelas duas, quatro linhas. Não, a marcação está intensa. Os jogadores estão indo para cima, vamos ver se a seleção brasileira consegue manter esse ritmo de marcação contra a Espanha. E vem o Brasil de novo na direita, busca aqui o zagueiro, vai levando o Thiago Silva, tenta um lançamento forte aqui na direita. Hulk vai brigar com dois jogadores, divide, a bola vai saindo, o jogador espanhol tenta evitar e a bola sai para fora. Tiro de meta, Hulk reclama, mas o árbitro dá tiro de meta. Aí está Shakira aí, Shakira no último jogo, Piquet ali que brigou muito por ela. Aí o tiro de meta para cobrar. Cacilhas vai levantar a bola. Levanta a bola para Cacilhas. Tenta a jogada. Chega o jogador brasileiro com o peito. Boa bola. Neymar escapou na esquerda. Olha o Brasil de novo. Levantou direto. A bola passa por Cacilhas. Ainda não sai. Fica ali. Agora ela sai. Aí é tiro de meta. Para cobrar. Ter agora a bondade, professor. Vamos lá, Brasil. Felipão dando as ordens para o time brasileiro. 1-0. Gol a 1 minuto de tiro de meta para a seleção espanhola. Lá vem Cacilhas, que chuta para a frente. A gente vê o time espanhol cabeceando e sobrando diretamente para a zaga brasileira. Davi Luiz toca para a esquerda com Marcelo. Marcelo procura quem? Toque errado, recupera a seleção espanhola. Tentam 3, 1, 2, 3... Quando o árbitro marca a falta. Paulinho fez a falta. Marcelo está reclamando. A Espanha se preocupa e bate a cobrança, já invertendo o jogo pela esquerda. 1-2. Falta novamente. Quando o Brasil retoma a bola, o juiz marca a falta. Inacreditavelmente está lá a seleção brasileira correndo pra cima e dominou, hein, cara. 1-0 Brasil, é eles na nossa mão. Eles na nossa mão, mas a bola está no pé dos espanhóis. E eles começam a tocar aquela bola no estilo Barcelona. Toca aqui atrás. A seleção brasileira não dá muito espaço, mas eles conseguem o toque. Tentativa de cruzamento para a área, desarmado pela zaga brasileira. Com Hulk voltando ali para dar o carrinho. Ainda briga na intermediária, a bola é da Espanha. Tenta o caminho pela esquerda, cruzamento na área, quem cabeceia, bateu no bumbum do Marcelo e chutou longe da avião. Pendiram anos. E lá vem a Espanha novamente. Briga, sobrou para o Brasil. Fred para a esquerda com o Neymar. Tá pegando a bola pela primeira vez, dá o carrinho para evitar o lateral. Desarmado por Piquet, o namorado da Shakira. O time do Brasil em cima da Espanha, não dá espaço para o time espanhol assustado, impressionante o que o Brasil faz aqui com o time da Espanha. Marcelo para a cobrança de lateral, procura quem? Neymar mata a bola, não, era Oscar agora tentou para Neymar e a seleção espanhola retomou e é lateral para o Brasil. Uma grande pressão dos dois times, não tem muito espaço para jogar, uma tentativa de tocada de bola. Isso aí é aquele lance, né, que ficaram pedindo mão ali os jogadores espanhóis, mas não houve nada, foi bola na mão e não mão na bola. E o Brasil cobra a falta, aqui atrás, no meio de campo tocando a bola, passa pelo primeiro Hulk, abriu para Marcelo, Neymar, caiu nos pés de Neymar, Marcelo desponta, Neymar tenta procurar, sobra para Fred, para Oscar, Oscar chutou! Passa muito perto do gol espanhol para o segundo gol brasileiro. Marcelo faz um sinal de ok, falando que foi uma belíssima jogada. Veja só. O time espanhol totalmente desnorteado. Você vê que o Neymar toca, o jogador espanhol meio sem noção, tenta tirar de letra. Aí o Fred ajeita bonito, o Oscar chuta no canto e o Sérgio Ramos não acha nada. Totalmente passou perdido. Passou a dois palmos. E a bola já é brasileira. Pela esquerda, o juiz marca falta em Marcelo. Torres. Marcelo vai para cima de Torres. Uma confusão armada. Uma confusão armada, o juiz no meio. Empurra o Torres para o lado. Meu, o Torres está completamente vermelho. Aquela carinha de Lorde. Lorde espanhol. Será? Eles estão brigando provavelmente. E luta contra os mouros. Desculpa, capitão. Provavelmente a discussão aconteceu no bom e velho espanhol, mais carregado aí, ó. Nossa, tomou por trás, nervoso, Marcelo. Vamos ver como que foi. Torres disse, não fui eu. E, na verdade, ele passou o pé mesmo, passou o rodo, Torres. Mas naquele último lance que a gente teve agora, naquela chutada bem próxima ali do Oscar, cara, tem que fazer, velho. Tem que fazer esses gols. Tem que fazer esses gols aí, porque aí sim brilha a seleção. E a seleção brasileira bate a falta, invertendo lá o jogo para direito com o Hulk. Hulk tenta matar a bola, mas sai para a lateral. Bola para a seleção espanhola. Está aí Vicente del Bosque. Vicente del Bosque, a cara dele sempre a mesma nos jogos da Espanha. Ou perdendo, a seleção brasileira pressiona e retoma a bola. Retoma a bola e sai tocando aqui atrás. Com Davi Luiz para Marcelo. Marcelo passa pelo primeiro atacante ali, vem carregando a bola pela lateral, quando é desarmado, mas é lateral para o Brasil. A seleção parece muito animada com esse jogo. Dá uma verdadeira alegria esse jogo. Impressionante. Marcelo cobra a lateral para trás. Quem recebe é Davi Luiz, camisa 4. Para o outro zagueiro ali do outro lado, Thiago Silva, que sai pelo meio. Quem recebe é Luiz Augusto. Luiz Augusto tenta o toque para a esquerda quando é desarmado pela Espanha. A Espanha agora tenta se desvencilhar da marcação brasileira no ataque. Um rebemboco aqui, rebemboco ali. Ainda a bola no pé espanhol, que sai tocando. Na triangulação, achou espaço, mas não. Ainda com o carrinho, o Brasil desarma, cedendo a lateral para a Espanha. A narração alternativa. Vamos aí, a narração alternativa aqui na 96.1 ao FM. Narrativa tanto dos locutores quanto mesmo dessa, o Calabouca Galvão, sempre imprescindível. Lembrando que o Calabouca Galvão foi uma campanha meio de meio ambiente falsa, que rodou pelo mundo todo, que bombou, que foi largada pelos caras, pelos brasileiros, tipo hashtag Calabouca Galvão, e aí bombou. Mas aqui tá lá, Brasil 1, Espanha 0, 10 minutos e 36 segundos do primeiro tempo. Aí Júlio César tocando na bola pela primeira vez, ó, as pouquíssimas vezes que tocou na bola aqui foi Júlio César. Até agora só deu Brasil, galera. Estamos com 10 minutos do primeiro tempo e só Brasil. E Brasil sim fazendo o tic-tac aqui, rodando a bola ali pelo fundo. Vamos ver se ele tenta o lançamento. Não, mas segura a bola, essa aqui é a ordem. Segura a bola, faz o tic. O outro segura pouca bola, daí vai fazer o tac. Aí ele vai ter que segurar a bola também, tá na roda. Espanha na roda e o cara ali falando, vai, vamos rodar. E tá rodando a bola, Marcelo descendo pela esquerda, conseguiu entrar um pouco pela intermediária e tentou um lançamento ali na frente, mas pra ninguém. Aí ele quebrou o tic-taca. Esse que é o rolê desse jogo aí, vai ser o tic-taca pra lá, tic-taca pra cá. E ele quebrou a parada. Mas tá lá, Brasil consegue pegar a bola mais uma vez aí, lançamento de novo, a posse de bola do Brasil fenomenal, tentando passar por cima da defesa intermediária, não conseguiu. Neymar tá lá, vindo pra cima da marcação. Lá na frente, Fred vai tentar recuperar do zagueiro espanhol, e a Espanha tá na roda, hein? Tendo que fazer chute longo, não conseguindo fazer o tic-taca dela, e o brasileiro vai rodar a bola de novo. Aí, isso deve ser pra deixar os espanhóis nervosos, hein? Brasil pegou a bola, rodou da esquerda pra direita, foi lá pra frente, voltou, dominou a bola de novo, tá rodando novamente da direita pra esquerda, vai voltar pra esquerda de novo, rapaziada. Passando por todo mundo, pelo Júlio César. Esse cara aí quebrou o nariz e jogou, hein? Daniel Alves ou Daniel Silva? Permita, meu capitão. Impressionante a posse de bola, né? O Brasil tá com uma posse de bola acima do time espanhol, inacreditável. O brasileiro tá deixando o time espanhol louco, desnorteado. O time espanhol não teve uma chance sequer. E o time brasileiro aí dominando de uma maneira incrível. É, e tá com a posse de bola, mas vamos ver agora o chute a gol, que também é muito importante, que não tá rolando, mas tá lá, dominando a bola, por mais que tenha perdido, ó, recuperou a bola, conseguiu um lançamento, sempre por cobertura, foi, ai, caraca! Impressionante. Paulinho pegou a bola no meio de campo, tentou uma cobertura no goleiro, foi por pouco. E eu confesso que eu já falei mal do Paulinho, hein? Numa noite que eu tava muito breaco, morri Paulinho. Falei, ninguém do Corinthians vai. Paulinho vai. Paulinho veio e veio mostrar trabalho, mas tá aí. O tic-tac da seleção espanhola chegando, já tô na nossa intermediária, descendo pela direita, número 13, deu aquela olhada, fez o lançamento. Não, a defesa brasileira tá atenta, Marcelão voltando pra marcar. Mas tá lá, agora a bola tá com a Espanha, podendo mostrar um pouco do jogo. Espero que não consiga mostrar nada. Não mostre nada, sua Espanha. Fique por aí, ó lá. Mas tá lá no tic-tac, ó. Eles pegam a bola, dão aquela olhada, faz o triângulo, demorou já. Eles estão pressionados. O Brasil tá conseguindo marcar. Roubou, ó lá, tá vendo? Pressionamos o Brasil. Eles conseguiram roubar a bola. Não estão conseguindo fazer o tic-tac. O Brasil tá sabendo fazer. O tic-tac nada mais é que a rodinha de bobinho. O Brasil tá jogando bobinho melhor do que a Alemanha, não, né? Do que a Espanha. Realmente, tá muito bem na marcação do tic-tac. Olha lá, a Espanha vindo pra cima da gente. Tic-tac, caralho. Cabeçou ali na área. Quer acabar com o Goiás, mas ainda é deles. Mais um cruzamento pra dentro da área. Quem que veio? Ninguém deles. Só Brasil. Só dá Brasil ali na defesa. Defesa muito bem postada. Mas a bola ainda continua pipocando aí na nossa intermediária. Vem pra cima a Espanha dominando. Não consegue passar a bola. Não consegue segurar. Tá lá a marcação dura em cima dele. Não vai fazer nada. Vai ficar aí na intermediária, mano. Não passa daí. Dá, mas conseguiu. Achou seu espaço lá. Número 13. Esse 13 joga dos dois lados. Tá vindo pra cima e pra baixo. Olhou pra fazer o cruzamento. Tentou a marcação brasileira em cima. A bola vai pra torcida. É, a Espanha tá tentando imprimir aquele jogo que a gente espera, mas o Brasil tá numa marcação muito boa. A gente aprendeu a jogar futebol aqui jogando bobinho. Aprendeu jogando bobinho, aí uma tentativa de cruzamento. Pegou no jogador brasileiro, mas vamos ver. É, pegou no jogador, óbvio, né? Claro, nitidamente pegou no jogador brasileiro. Tá lá, Paulinho, olha que cobertura! Foi lá! Jesus! Você percebe que ele deu uma cotovelada na nuca do espanhol antes de pegar a bola. Não, né? Não reparei, rolou uma cotovelada? Foi boa, foi boa. Ó o cruzamento. Safado, vai cruzar pra dentro da área, sai. Ih, esse aí é o Mauricinho da Espanha. Segura o Mauricinho da Espanha, invocado. Vai lá, correu, olhou, não correu. Fez curto, cobrou bem curto, tá ali tentando a Espanha. Nem cruzamento na área faz escanteio, tentou curto, perdeu a bola. Tá lá, Brasil muito mais atento que eles. É o contra-ataque, vamos tentar. Ah, deve ter acontecido alguma falta. Fora aí, só conseguiu ver quem tava vendo em HD. Derrubado o juiz da falta para o Brasil. Tá muito tenso, cartão amarelo. Fred, calma, tá muito tenso. Os caras estão tensos pra caramba, querendo tretar. Ih, olha só, botaram a mão na boca do Hulk. O cara mais sereno desse time. E o Torres veio pra cima, ele é o UFC, o UFC começa. UFC, agora muda o esporte, é o UFC. UFC total. É incrível esse Hulk. Ele recebeu uma mãozada na boca. Olha lá, vamos ver por outro ângulo. Foi um cruzamento perfeito. Nossa senhora! Ele passou o rodo. Olha lá, pegou pelo braço e Neymar ia sair sozinho contra o goleiro quando o último zagueiro simplesmente derrubou ele com o braço e com a perna. Segue a narração aqui, alternativa da Rádio Capivara 96,1. E tá Neymar brigando com a Arbeloa. Um jogo muito tenso, hein? O time espanhol dificilmente faz isso, chegar junto. Tá tenso, né? Tomou o gol logo no início. E o time brasileiro vem. Davi Luiz vai levantar a bola pra área. Davi Luiz olhou, levantou pra área. Chegou o jogador espanhol, brinca com o jogador brasileiro. Na sobra, olha a chance em cima do zagueiro. Chega o jogador espanhol, liga contra-ataque. Fernando Torres pra cima de Davi Luiz. Toca por dentro, vem buscar o jogo com chave, que já ajeita a Iniesta. O time espanhol tenta chegar na esquerda com perigo. Juan Mata bateu em cima do jogador brasileiro. Ela sobra pro time brasileiro com Luiz Gustavo recua, toca a bola na direita. Daniel Alves levanta, ela desvia, briga aqui. Fred cai, o árbitro manda seguir. Toca a bola pro time espanhol, então com o Piquet ajeita a bola mais à frente. Fred fica sentindo. Me parece que agora o árbitro para o jogo. Fred cai ali no chão e é isso mesmo que acontece. O jogo é parado nesse momento. Sentiu também o jogador espanhol. Tem dois jogadores caídos no campo, o Fred e o Sérgio Ramos. Sérgio Ramos. Os dois, eles deram o joelho com o joelho ali no meio de campo. Os dois bateram recompondo para o jogo recomeçar. Aí então vai ser recomeçado o jogo. Jogadores espanhóis ali, muito tenso. Jogadores espanhóis, um pro Brasil. Cartão amarelo, por sinal, para o Arbeloa. Cartão amarelo para o Arbeloa. Bola recuada, recomeça o time espanhol. Cacilha sai jogando com o Piquet. Piquet domina, vai levando, carregando pro time espanhol. Pede a bola à frente, Piquet não tem espaço. O time da Espanha, o time brasileiro marca forte. Piquet tenta então o lançamento por dentro. Torres, Davi chega em cima dele. Toca, bola espirra, cai no chão. Árbitro da falta. Falta pro time espanhol cobrar. Falta em cima de Fernando Torres, artilheiro da Copa das Confederações. Mas o Fred tá na cola. Fred tá com 4 gols. Se fizer mais 2, passa Fernando Torres. Tá acabando o time espanhol. O Fred vai te pegar. O Fred vai te pegar, hein, Fernando Torres. Vai tocando a bola, o time espanhol novamente. Bola tocada com o Piquet, pede Arbeloa. Piquet devolve de novo, por dentro, vai tocando. Tenta um lançamento aqui com o Sérgio Busquets. Boa bola, olha a Espanha com a mata. Rolou errado. A bola fica com o Júlio César aqui na grande área. Júlio César domina, espera chegar alguém. Jogadores brasileiros aí vencendo por 1-0, mas sem muita pressa. Afinal, vai conseguindo ser campeão da Copa das Confederações. Uma posse de bola até maior que o time espanhol. Sai jogando o Júlio César. Toca para Thiago Silva. Thiago Silva toca mais à frente. Ajeita com o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo domina. Pede a bola inversionada do outro lado. Marcelo. Luiz Gustavo toca. Ajeita mais ao lado. Vem buscar o jogo Davi Luiz. Pede a bola Marcelo. Marcelo domina. Me perde o Filipão, que faz instruções com ele ali. Davi Luiz de novo. Pede a bola. Toca a bola de novo na direita. Leva a bola. Toca a bola com o Thiago Silva. Que devolve novamente com o Davi Luiz. Davi Luiz vem e domina, dá a jogada, pede a bola ao Marcelo, Davi Luiz devolve de novo, agora o time brasileiro fica tocando a bola na defesa, tentando achar espaço, toque errado, fica com o time espanhol, ajeita Arbeloa, de primeira Sérgio Busquets com chave, chave liga Iniesta, vem o time da Espanha, o toque de bola, ajeita, devolve de novo com Iniesta, pede a bola na frente, lançamento, escora, boa bola na esquerda, chega Jordi Alba, devolve de novo, time brasileiro cerca bem, Iniesta de novo, toca a bola pra chave, chave aqui na entrada da área, tocou, tabelinha, devolve novamente o time espanhol, time brasileiro cercando, Iniesta vai levando, carrega um canhão no gol de Iniesta, espalma Júlio César. Primeira chance da Espanha aos 19 minutos do primeiro tempo. É, a Espanha fazendo a tabela muito bem feita, envolvendo o Brasil nesse momento. Conseguiu chegar lá. Escanteio para a Espanha. Escanteio para a seleção espanhola. Chave vai levantar. Levantou para a área. Subiu de cabeça. Torres fora! Por cima do gol de Júlio César. Subiu aí o artilheiro da Copa das Confederações. Mas a bola subiu demais. 19 minutos e 35. Como que é? Senhor do Vulgo do astrônomo. Como que é mesmo o seu nome? Profeta Abominável. Olha o chute, profeta. Novamente aí, o replay do chute, que chute perigoso, e a bola ia fora, mas o Júlio César tocou para escanteio. Por segurança necessária. Segurança, vem o levantamento. Vem o levantamento, a bola dividida, é falta. Agora, na narração alternativa, continua agora com ele. Lá vem o Brasil, despontando aqui pela esquerda com o Neymar tentando recuperar a bola. Toca para trás, mas não consegue achar ninguém. A bola sobe para a seleção espanhola que vem pelo meio de campo. Tocando. E não, a bola é brasileira com o Marcelo. Marcelo na esquerda. Na esquerda para Davi Luiz, voltando ali. A seleção espanhola marcando. Agora Neymar. Não, quem está ali é Paulinho. Paulinho não consegue recuperar a bola. Oscar chega firme no espanhol e é falta. Falta para a seleção espanhola. Sérgio Busquets derrubado ali, tá sentindo ali o tórax. Acho que é o tórax, o tóbrax. Sentiu o toba. Acho que é o tóbrax. O Oscar chegou bem firme no toba ali, cara. Já vem a Espanha. A Espanha cobra a sua falta ali no meio de campo, tocando. 1, 2, 3, fazendo aquele jogo de bobinho. Agora pela esquerda. A Espanha começa a se postar. Postar em campo, distribuir os jogadores, muita movimentação. Tem uma tentativa de lançamento por ataque desarmado pela zaga brasileira. Pela direita o Brasil vem. Dá um chutão para o meio. Sobra para Fred, cabeceia para Hulk, que manda para cima, que para Neymar, e para José e para Juliana, que não tinha nada. A bola é espanhola. Lá vem a Espanha tocando lá atrás com Casillas. Casillas dá um chutão para frente. A bola viaja o campo inteiro quando cai no peito aqui do lateral direito, Daniel Alves, que reclama uma cutucada no joelho, mas a bola continua para a seleção espanhola, tocando no meio de campo. O Brasil tentando marcar, já não tem mais aquela pegada do começo. A gente percebe que o toque de bola realmente faz cansar o time e a seleção brasileira precisa fazer a falta para recuperar a bola. Juiz marca. Luiz Gustavo ali pegou no meio de campo. É, o Luiz Gustavo ali chegou duro no jogador espanhol. Falta para o time da Espanha. Uma grande chance para a seleção espanhola. Aí o Brasil muito bem por enquanto aos 22 minutos. Brasil 1-0. Quando vem agora a Espanha preparando sua falta aqui, cometida a uns 30 metros da área, uns 40 do gol, mais ou menos. Por aí é o que a gente vê. Dá um chutão direto, mas vai longe do gol. Comentário que a Espanha já tem mais chutes que o Brasil. É, mas o Brasil, o que conta é o placar, né? O placar tá 1-0 pro Brasil. Sem dúvida que conta o placar quando vem Júlio César para a cobrança de tiro de meta. Fred vai ali tomar algumas orientações. Não, ele só abre mais no campo, esperando receber a bola. O chutão do Júlio César para o meio de campo, e é lá, foi no Fred que tentou pegar a bola, mas a bola sobrou para a Espanha. A Espanha vem tocando atrás. Já meio de campo, recebe, volante, toca para mais um ali no meio, quando abre lá pela esquerda, com o lateral. O lateral pressionado, falta mais uma vez brasileira. O Brasil está roubando muita bola, está precisando fazer falta. E a Espanha volta no seu toque de bola. Característico, está tentando amansar o jogo. É quase como uma torada. A Espanha com seus panos vermelhos, tocando a bola. O Brasil ainda na marcação, carrinho, não conseguiu dessa vez. A bola ainda é espanhola, tocando. Aqui com o zagueiro, triangulação, 1-2, mata no joelho, toca de volta. Agora o Brasil pressiona, tem um zagueiro contra o outro, ele volta lá no goleiro, que tem que despachar para frente. A briga no meio de campo sobra para a seleção brasileira. Marcelo agora, também ainda pressionado. Abriu, conseguiu seu espaço. Tocou ali na direita, muito espaço para Daniel Alves subir. Ultrapassa o meio de campo. Consegue a ligação com o Fred, que chuta. O chute sai mascado pelo canto esquerdo do goleiro Casillas. O Fred vai te pegar. 1-0, Brasil e Espanha. 24 minutos. Quando o Felipão dá suas instruções para dentro de campo. Lateral para a Espanha. A Espanha toca a bola no meio de campo, enquanto a marcação brasileira continua firme. Inversão de bola espanhola para a esquerda. O time espanhol se projeta em campo, mas não consegue achar seu espaço. O Brasil com uma marcação muito firme. Agora tentativa para a área. 2 ali em cima de Torres, que cai, e o juiz parece não marcar nada. É só tiro de meta para a seleção brasileira. Segue a narração alternativa da Rádio Capivara. 96,1. É, checando então, chegando na área aqui. Brasil 1, Espanha 0, 25 minutos, hein, rapaziada? E o tempo passa aqui, tá lá, final das Copas das Confederações Alternativa. Lembrando pra todo mundo que ao mesmo tempo que tá acontecendo isso, tá rolando manifestação no Rio de Janeiro. A gente podia depois buscar algumas informações mais precisas sobre isso, usando aqui as nossas tecnologias alternativas. 25 minutos, Brasil 1. Aí conseguiu, depois de uma grande pressão no início do primeiro tempo, agora deu uma paradinha, mas ainda estamos na intermediária deles indo pra cima. Tá ali a bola pra quem quer. Fred tentou uma jogada de futebol de vôlei de praia, tentou, não conseguiu. Hulk foi pro chão, sobrou pra ninguém. Olha lá, hein, Brasil tentando chegar com um toque bonito. Eu acho que não tem que ser toque preciso. Mas eles estão pipocando lá na frente. Argentina não. A Espanha tá pipocando lá na frente. Argentina, Espanha. Tá fazendo a mesma coisa que a Argentina contra o Brasil, se não for erro. É, todos pipocam diante desse time aí. Vamos aí, do nome, não do time, mas o time tá jogando muito bem. Brasil 1, Espanha 0. Indo lá, mais uma discussão. O jogo tá pesado, hein, rapaziada. Brasil, tá na hora de sair o cartão amarelo pro lado brasileiro pra ele também parar de brigar, porque ficar brigando desse jeito aí é coisa de futebol paulista, ficar brigando desse jeito. Pelo amor de Deus, olha lá. Também chutou por trás, não conseguiu. Ainda foi pra cima e se jogou. O cara continuou com a bola, hein. Tentou e não conseguiu, rapaziada. Se fosse Neymar, já tinha dado um triplo carpado. Esse é o comentário aqui nos estúdios. Lembrando que daqui a pouco teremos Laudrindo ao vivo aqui. Mas enquanto isso, a Espanha chegando pra direita, correndo, a bola tá valendo tudo isso, hein? Se não fosse zagueirão, cabeleira aí, mandando bem aí, Davi Luiz. Tava chamando de Daniel Luiz, hein? É Davi Luiz, rapaziada. Me corrijam quando precisarem. Esse aí, por exemplo, é o Arbelo, número 17. Cobrou um lateral bem cobrado e faz iniciar o tic-tac da Espanha, tentando entrar. Guarda-belo. Guarda-belo, fez o tic-tac, continua aí, conseguiu. Então entrando, hein. Desde quando chega o guarda-belo. Estavam chegando, mas o Brasil recuperou a bola e vai tocando para a direita, mas não tem ninguém lá na direita. Tem somente um jogador espanhol descendo por lá e lá vem eles para cima da gente com aquele olhar sobrenatural, tentando ver onde que vão achar. E ele tá sozinho, ninguém marcou ele, tomou uma... Isso foi falta, hein? Isso aí foi falta, deu um chute no calcanhar do cara, o Brasil tenta sair. Neymar tabelou com o próprio espanhol, conseguiu dominar, tá vindo sozinho, fez o passe e se atropelou, é falta. Não marcou, juizão, deu continuidade aí no... Ô, louco! Ah, marcou. E deu um amarelo. Marcou e mandou um amarelo. E não foi Neymar que fez a jogada, não. Se eu não me engano, foi o Incrível. Que fez aquele o primeiro passe de bola, me corrijam, então. Foi o Incrível Hulk. O impressionante, né, é como os jogadores brasileiros chegam fácil, né, jogadores espanhóis. Jogadores espanhóis mal fisicamente. Você vê que os jogadores brasileiros toda vez conseguem tomar a frente dos jogadores espanhóis. Jogadores espanhóis totalmente perdidos psicologicamente, tecnicamente. Em todos os quesitos está perdido o time espanhol. Hulk fazendo valer a pena a convocação dele. Primeira vez que eu vejo na vida o Hulk jogando. Já fez um ótimo cruzamento pro primeiro gol. E agora vem para cima Hulk. Segunda vez, Filipão irritado, que essa já foi a segunda falta que anulou o ataque, lembrando que deve a cara do Neymar lá, que ele carimbou o gramado bem no meio de campo, quando tava com puta de um contra-ataque armado, ia ser ele o goleiro. Imagina se Neymar pega a bola sozinho, no meio de campo, sem nenhum espanhol na frente dele, a não ser o goleiro dentro do gol. Então o goleiro deve desacreditar, né? Vai fazer o quê? Vai esperar ele chegar, tem que esperar, né? Não pode tentar sair. Mas também não tem muito como esperar até quando. É, a gente espera que um dos melhores jogadores do mundo, quando cai frente a frente com o goleiro, ele faz o gol. Naturalmente o goleiro perde. O goleiro não precisa nem ficar com vergonha disso. Vamos lá, Brasil, para mais uma falta. Neymar fez um gol de falta já no Brasil e Itália, que aliás foi um golaço. Tá lá, vamos ver se também a gente consegue. Não estamos muito bem na bola parada, mas podemos melhorar. Tá lá Neymar, vamos ver se consegue fazer o segundo gol dele de bola parada na competição. Também tem Hulk, sempre com aquela técnica de botar a mão na boca, conversando escondido. A barreira tá lá meio que no U, não é uma barreira, tá um U, né? Uma comporta, uma sintopeia. Brasileiros no meio tentando confundir, goleiro Casillas com a mão no cu, morrendo de medo. Chegou, correu, bateu e aí foi pra fora. Hulk, capricha mais. Aí poderia se consagrar com o nosso goleiro aí, goleiro não, nosso super incrível Hulk. É, dá tchau pra câmera, se apareceu, foi lá, toquinho do Neymar, lá, jogada ensaiada, hein? Ensaiou e jogou lá na torcida, pelo amor de Deus. Olha, era pra ter ido no ângulo. É, foi uma boa tentativa, o toquinho de Neymar de calcanhar para Hulk, que passou um pouco longe, mas ele sabia que procurava o canto esquerdo do gol. E o time espanhol briga aqui na direita, vai tocando a bola, chega o jogador brasileiro, divide com ele, Paulinho, o árbitro da falta. Falta para cobrar o time espanhol, falta perigosa para o time espanhol cobrar, tentando aí na bola parada, não consegue penetrar na área. Júlio César até agora só aquele chute e mais nada, né, que ele defendeu. Chave levantou, a bola cai do outro lado, o jogador espanhol tenta evitar, consegue ficar com ela ainda aqui na esquerda, domina, chega Thiago Silva no cangote, fica por ela. Ô, Sérgio Ramos empurra o árbitro, deu falta do Thiago Silva. Impressionante agora. Falta do Thiago Silva, Thiago Silva fica louco, não acredita. É, falta do time espanhol, foi empurrado. É, quem foi empurrado foi o Thiago Silva, não foi o espanhol, mas enfim, o árbitro tá aí querendo colaborar. Lá vem o Mauricinho, número 8. Como que é o nome desse mano, por favor? Chave. Esse é o Chave? Essa é a chave. Esse sujeitinho. Vai, chave. Vamos lá, mas ele é importante. O time espanhol, Chave bateu direto, ela desvia, escanteio. Escanteio pro time da Espanha cobrar lá. Vai ver de novo. Vai de novo, Chave Hernandes vai levantar a bola para a área. O time espanhol tenta pressão. Aos 31 minutos do primeiro tempo, levantou em curva para a área. Piquet tentou, tirou bem. Quem? Tava ele lá, ó. Fred. Aí briga, o chute de primeira de Hulk. A bola rebate, fica com o time espanhol ainda. Vem briga com ela, toca. Olha só que finta bonita de Sérgio Ramos. Ô, ginga para lá, para cá. Vem Luiz Gustavo, toque de gol de alma mais atrás. Que liga o contra-ataque. E é perigosíssimo. Olha Neymar lá, olha, escapou, pediu. É pra ele. Chegou. Fred bateu. E pegou o Casillas. Cara a cara com o Casillas. Casillas faz grande defesa. Era o quinto gol dele, empatando pode, com o Fernando Fred Clube. Não pode perder essa. Oscar tem perdido aquela até que vai, mas foi a segunda oportunidade. Oscar foi a primeira. Essa o Fred não poderia ter perdido. Dessa vez quem pegou não foi o Fred, foi o Casillas. Escanteio para cobrar. Vem cruzamento para a área. Vem o Brasil. Na direita, Neymar. Vai levantar para a área, grande oportunidade para o time brasileiro fazer o segundo, 32 minutos. Neymar, havia briga de Paulinho, Paulinho ali com o Busquets também. Vem cruzamento para a área, grande oportunidade para o time do Brasil. A confusão ainda lá na área, o árbitro ali fica checando ali o que está acontecendo. Paulinho e Sérgio Busquets não param de se agarrar. O jogo está muito amarrado, muito amarrado. Muito amarrado, muito amarrado. Vem cruzamento para a área. Brasil aí, vencendo por 1-0 para a bola, Neymar, o árbitro vai autorizar. Partiu Neymar, levantou para a área, subiu de cabeça, dividindo ela sai, em tiro de meta o escanteio. E é tiro de meta, tiro de meta nesse momento aqui. São Carlos ferve. Para quem está acompanhando a gente pelo mundo, essa transmissão aqui localmente, bota no teu GPS aí, São Carlos. Tá lá, tá caindo um mundo de raio. Já caiu uma chuvinha, tá complicado mesmo aqui. Mas a gente lá, pelo menos no Rio, não tá isso. Não tava impedido aqui, olhando o replay, galera. Tava lá Fred, não tava impedido, tava totalmente a favor. E aí brilhou, ele brilhou o goleiro. A gente tava falando que devia ser o contrário nesses momentos, mas brilhou o goleiro, meu caro professor misterioso! Iker Casillas. Que chapéu do Neymar. Piquet chegou na cobertura, conseguiu recuperar. Toca pra Sérgio Ramos, Neymar aperta. Briga por ela, mas ele deu falta. Profeta abominável. Profeta, desculpe minha desprofessância contigo, mas decoraloei seu nome em breve. É um problema que tenho na minha mente insana. Tudo bem, vai tocando a bola no time espanhol, aqui na defesa, vai levando. Aqui carrega, toca, Sérgio Ramos, mais à frente, Busquets. Busquets vai, toca a bola, boa, bola pra Juan Mata, briga, tenta buscar a tabela. Chega o jogador brasileiro, Luiz Gustavo, recupera a Neymar de novo, Neymar domina, faz uma ginga, chama o jogador espanhol, Juan Mata, recua aqui com o goleiro Júlio César. Vai apertar dois espanhóis em cima dele, boa. Jogada de Júlio César aqui para a direita, toca na ponta, Daniel Alves que ajeita, busca o jogo, vem levando o Hulk, vai tentar um lançamento forte aqui, vai brigar com ela, Hulk na direita, bateu cruzado para o meio, ninguém estava lá para pegar. Então vai, defende aqui o goleiro Casillas, sai jogando para o time espanhol, o Hulk ali dá risada, não acredita, o toque de Piquet na esquerda de novo com o Jordi Alba, toca a bola para o time espanhol, de novo na esquerda, de primeira, devolve, leva de novo, toca mais atrás o time espanhol, vai tentando um toque, toca como diz aqui o capitão, tic-tac, tic-tac, tic-tac, não é nada, vai fazer a tabela o time espanhol, tenta a bola, aqui na direita, buscou a jogada Pedro, bonita finta, tenta por dentro, batendo o gol, preferiu mais do meio, chave fez a jogada, rolou do lado, Iniesta, bem a bola na esquerda, Jordi Alba pra ele, cruzou, chegou de primeiro o jogador brasileiro e tirou. É lateral, Thiago Silva chegou rasgando ali de carrinho, mostrando a raça do time brasileiro, vem cobrar rapidamente o lateral, o time da Espanha vai ficando mais com a bola, vai tentando ir para o ataque, vai tentando pressionar o time brasileiro, bonito giro, sensacional jogada, o Brasil ainda aperta, outra finta de Iniesta, mais uma! Falta que clara, ele fez, hein? falta clara, sensacional. Pra cartão, o cara driblou no país do futebol, mostrou pra todo mundo, esse é o Iniesta. Pode seguir, capitão. Mostrou pra todo mundo aí, meu caro profeta abominável, na narração aqui lisérgica da Rádio Livre Capivara. E tá lá 35 minutos, abominável. E foi um drible abominável que o mano fez pra cima do cara ali, do brasileiro. O brasileiro não suportou a onda, não fez a falta. E quando não suporta a onda é cartão amarelo. Na minha opinião, é o cruzamento pra dentro da área. Pelo amor de Deus, tirou de lá. Fred, era ele não. Mas tá lá, era ele sim, né? Tentando tirar a bola lá de dentro. Fred na frente e atrás. Não fez atrás, mas fez na frente. Segurou a onda. Ali a Espanha continua. Agora pior que o tic-tac fazendo o vôlei de praia funcionar. Tá lá a Espanha jogando vôlei de praia pra nossa intermediária pela esquerda e o Brasil segurando a onda, o tic-tac bombando, a Espanha volta aqui pra intermediária, já tá no meio de campo, tentou um chute de longe, ai, queimou no Brasil, graças, tá lá, vamos lá, dominou, mas esse era mais ou menos aquele contra-ataque, mas dessa vez tem dois, é Neymar e dois. Neymar segurou, tentou passar pelas costas, não conseguiu, fez falta, é falta do Neymar. Vamos ver o que o juiz falou, o juiz deu vantagem pra Espanha, Neymar aí pediu licença pros caras, dizem que ele vai jogar com uma boa parte desses malucos aí lá na Espanha, né, esse que é o rolê dele, são os principais inimigos e parceiros do Neymar aí nesse jogo, Brasil 1, Espanha 0, lembrando pro Galvão, hashtag cala a boca Galvão, 96.1 FM pra você que tá na sintonia, você que tá vindo pela rodovia Washington Luiz aqui em São Carlos, joga no seu GPS, grava esse endereço, toda vez que você passar por aqui, são uns bons 3, 4, talvez até 5 quilômetros de uma sintonia diferenciada. Hoje no Brasil 1, Espanha 0, final da Copa das Confederações, momento importantíssimo pro Brasil, o Brasil está nas ruas, também lembrando que Rio de Janeiro tá bombando, altas manifestações, teve umas 10 da manhã e depois umas 3 da tarde, que continua até agora. Tá lá, enquanto isso a Espanha vindo de tic-tac, conseguiu o lançamento pra dentro da área. área, dominou pra cima dele. Davi Luiz matou no peito, a dominada do outro. Mas se ele passa naquele chapéu, era ele, Júlio César, depois de um chapéu, hein? Sem não se segurar. Tá lá, Davi Luiz conseguiu sair, recebeu a falta, 37 minutos do Número um pouco, tempo. Um número um pouco alarmante aí. Eu dizer que o Brasil tinha mais posse de bola, mas agora já caiu a posse de bola. A Espanha agora tá com uma posse de bola grande, 59%, Brasil 41%. Ah, é? Repita, eu não vi. Passou aí o que aconteceu nessa posse de bola? Posse de bola, 59% para a Espanha, 41% para o Brasil. É, uma posse de bola... desculpa, repita, profeta. 59% para o Brasil, 41% para a Espanha. 59% para o Brasil, 41%. 59% para a Espanha, 41% para o Brasil. Agora você me confundiu. É o contrário, então tá. Então a Espanha ganhando com 59% e o Brasil perdendo na posse de bola com 41%. É, realmente a Espanha deve ter invertido aí toda a configuração desse placar. Mas enquanto isso, o Brasil consegue segurar a bola no pé da Espanha, mas na sua própria campo de defesa, a Espanha vem descendo pela esquerda lá no Rio de Janeiro. Vamos lá no tic-tac. Sobrou para quem? Sobrou para Marcelo. Marcelo recupera aqui no fundo, dá uma olhada lá para cima. Passa a bola tranquilamente para o centro ali, mas o Brasil, a Espanha começou a fazer a marcação, hein? O Brasil mostrando, nossa, tinha um espanhol vindo lá de trás, que na marcação pode, não tem impedimento quando ele vem marcar. Mas tá lá, Brasil conseguindo a bola aqui pela lateral. Não, lateral espanhol. É, Maracanã renovadaço aí, a galera, tudo muito próximo do campo. Vamos ver, né? Todo dia eu sou alguém perguntando quando a gente fala dos estádios novos da seleção aí do Brasil. A gente fala, pô, será que eles vão conseguir segurar, por exemplo, aí no Maracanã um Fla-Flu sem grade, sem nada, só com os Stewards? Stewards são seguranças da FIFA, né? Poderia descolar um nome pro segurança brasileiro, assim, né? De repente um pra cada estádio no estado, no, quando tiver rolando campeonato estadual, de repente um só pro... Olha lá, vindo a Espanha pela esquerda, tentou um lançamento muito longo, foi pra lá na plaqueta do Max. Mas tá lá. Esse aí, fala pra mim o nome desse arrombado aí. Jordi Alba. Porti Alma, olha lá, replay do primeiro gol, aquele bate-bate, Fred no chão conseguiu chutar na raça. Por enquanto esse é o único gol, mas foi da hora pra caracas. Não pegou na mão dele, tá tudo valendo, chutou bonito a vuvuzela. O Fred fez gols incríveis, diferentes, né? Porque contra a Itália ele bateu de tornozelo no canto. E agora, caído, ele teve a força pra tirar do goleiro Casillas. Impressionante. Atacante da hora. Toda vez que o João entrou, eu curti pra caramba, mas o Fred é foda. O Fred brilha em outras narrações e oportunidades aqui de... Olha, o Fred brilha aqui em São Carlos, caiu raios. Quem ouviu no fundo aí, isso aí foi um raio chegando. Rojão. Tá lá descendo pra esquerda, os últimos minutos dos 39 minutos, aqui chegando pra 40 minutos, daqui a pouco tentou cruzamento, Neymar, nada, nadinha de nadica, mas a bola ainda é brasileira, no ataque. Vamos lá, meu caro professor Pearson, pega esse microfone. Lá vem o Brasil pela frente, tocando com Luiz Gustavo para Oscar, briga pela bola. Luiz Gustavo tenta passar, mas é o espanhol que desarma. Agora pela esquerda, o time espanhol tentando subir para o ataque. Mas está muito sozinho em campo, a marcação. Mas olha, achou espaço, Espanha, sozinho contra Júlio César. Chutou e tira o zagueiro Davi Luiz. Com um carrinho impressionante, a bola a 30 centímetros da linha do gol, ele conseguiu com um carrinho tirar a bola para cima, chutando para escanteio. Defesa sensacional de Davi Luiz. Lá vem o time espanhol, escanteio para a Espanha, 40 minutos, Brasil 1, Espanha 0, cruzamento na área com uma cabeçada muito para cima. Dá para respirar agora, profeta. Inacreditável. Veja, você só vê. No lance. O Pedro tirou do Júlio sozinho, César. Sozinho, quase dentro, passou para o Júlio César e Davi Luiz deu um carrinho mágico. Davi exato. Luiz mostrando sua eficiência como um zagueiraço. Sensacional, foi uma defesa e um gol, né? 2-0 pro Brasil, na minha opinião. Olha lá, Júlio César cumprimentando Davi Luiz pela sua atuação. E lá vem, tocando a bola no meio de campo, cabeçada para cima, só para o espanhol, que faz um tipo de uma foquinha ali, toca a bola ainda, a bola espanhola pela esquerda, deixa sair, lateral para a Espanha. Continua 1-0, profeta. Impressionante. Posse de bola caiu, né? A Espanha tem agora 59-41 Brasil, mas... O Brasil jogando. Eu acho que os holofotes estão voltados para o Brasil, né? Impressionante, o Brasil. O Brasil briga pela bola no meio de campo. O espanhol dá um chutão, sobra aqui para a zaga. Marcelo pela esquerda. Toca para Davi Luiz. Davi Luiz cercado por dois. Chuta para frente. Toca ali de peito, Oscar. Oscar. Não, foi o Fred. Acho que foi Fred o Fred. Para Oscar. Oscar brigou, conseguiu. A bola ainda é brasileira. Agora para a direita pelo incrível. Incrível, incrível pela direita. Parou a bola, tocou para Oscar, que já estava chegando ali de trás. Vem subindo no ataque, Brasil para Fred. Fred na ponta direita. Cruzou para dentro. Na mão de Cacila. Tá lá. Rapaziada, que lance, hein? Que defesa do Davi Luiz. Ali o cara mandou muito bem, ele defendeu, deu uma de goleirão, tirou. Dá pra acusar que a bola, ela fez uma curva dentro do gol e saiu, hein? Se não fosse alta tecnologia. Não, coisa hoje... impressionante o que o Davi Luiz fez com carrinho, com a bola rasteira, chuta por cima do gol. Lá vem o Brasil, Brasil com o Marcelo. Marcelo brigando no meio de campo. É o trator. Os espanhóis conseguiram roubar a bola dele. Agora pela esquerda a Espanha. A Espanha vem pela esquerda. Pouca marcação, tem espaço o time espanhol. Procura na área, com um pouco de lentidão, o time espanhol vem agora com um cruzamento completo Davi aqui, tentando inverter o jogo, e Davi Luiz da sua cabeleira na bola. Jogando muita bola o Davi Luiz hoje, tirando bola em cima da linha, chegando ali em cima do jogador espanhol, dá chance para os jogadores espanhóis. O time espanhol já cobrou o lateral e vem tocando a bola pelo meio de campo, vai invertendo naquele estilo. Agora pelo meio, procurando Torres colocou para frente, não tem ninguém. A bola sobra limpa para Júlio César, que faz aquela serinha esperando o atacante pressioná-lo para tocar pela direita. Daniel Alves subindo pela direita, enquanto a gente vê a cara do Davi Luiz. Agora sim, pelo meio de campo Oscar tem espaço para Neymar na esquerda. Na esquerda tem dois marcando ele. Tocou para Oscar no meio da área. Para Neymar de novo, tem espaço, chutou, é gol! Mais um chute de esquerda de Neymar na entrada da área, colocando no ângulo. Cacilda não conseguiu encontrar a bola, ele pula para a torcida. Neymar pula para o povo. Neymar resolvendo a revolução brasileira. Júnior. Caraca, que golaço, mano. Olha os caras, esse merece. Neymar chegou na linha do impedimento, passou pra trás, fizeram a linha do impedimento pra ele. Falou, otários, olha aqui. Recebeu, não tava impedido, só tava o dedinho dele. Chegou, chutou de esquerda, arrebentou a boca do balão. Correu pra galera, deu uma de José Aldo. Que chute que ele arrebentou. Idiota, você está marcado. Idiota, saia daí que você está marcado. Deu Neymar, é verdade. Ele deu dois passinhos para trás, não estava mais marcado e fez um golaço, hein? 96,1. Foi pra galera, você, velho. É fenomenal, nossa frente. O cara faz um golaço, chuta no ângulo e você fala mal ainda dele. Sensacional. Merece a crítica. É, Rádio Livre Capivara tá aqui sempre atento aos detalhes, aos mínimos detalhes. Neymar, 4 gols em 5 jogos. Igual, hein? O Fred, 4 gols também, Fred. Igual o Fred. Disputando. Quem é o artilheiro? É um espanhol, Fernando, né? Fernando Torres, da Fernando Espanha. Torres, com 5 gols até Se agora. Se cuida aí, Fernando Torres. Vale lembrar que o Fernando Torres tem 5, mas jogou contra o Tahiti, hein? Ele jogou contra o Tahiti, naquela goleada histórica de 10. Seguraram, ele poderia ter mais, né? Ele é artilheiro com 5-4, ele fez aquele gol. Não precisa falar mais nada. Fernando Torres. Ali vem o Brasil, roubou a bola, Luiz Gustavo, e o juiz marcou uma falta no meio de campo. Paulinho. 2 minutos de acréscimo. Paulinho vindo. Torres com cara do quê? Torres com cara de louco. A Torres desabou. Olha lá, Torres com a bola já foi roubado. Que nem tirar doce de criança por trás. Veio o Paulinho, tirou a bola de Fernandito Torres. E veio... Olha a torcida. Sinto a vibração da torcida. O Filipão genérico, o Vicente Del Bosque, a cara dele mudou um pouquinho assim mudou a cara dele. Inacreditável, 2-0 pro Brasil. Vai terminando aí o primeiro tempo. A bola saída em lateral. Lateral para cobrar o time espanhol. Primeiro tempo acabando. Brasil 2-0 em cima da Espanha. Olha a alegria do povo brasileiro. Pintado de azul, de verde. Pintado de todas as cores aí. Feliz da vida, 2-0. E o Piquet tenta o lançamento na direita. Chega o jogador brasileiro. Bonita escapada. Não pode tomar o gol nesse finalzinho do primeiro tempo. Pedro Davi Luiz de novo. Incrível, tá valendo tudo isso? Acho que não, né? Eu acho que nem tava valendo, mas valeu a pena. Davi Luiz chegou de novo ali. Brincadeira, mas Davi Luiz não quis nem saber. E acabou. Fim do primeiro tempo. Fala, capitão. Era mais 96.fm caminhando aí pra sua intervalo especial. Vamos soltar um som do nosso DJ Massacration na técnica hoje, arrebentando aqui na locução do glorioso professor Piercing, camarada total aqui, profeta abominável, chegando na área, Capitão Caverna também. E vai ter que ter análise aqui então. Então vai ter análise. Vai ter análise. Bora a música. Vamos tirar um pouco, mas por favor, aí, técnica, tira só um pouco da torcida e não, põe uma playlist um som, de fundinho bota aí, um BG pra gente. Legal. Esse aqui é um. Vamos fazer o piloto da análise aqui. E chamando pra porrada já os caras daquele programa ali da Rádio Fiscar lá, os Corneta. Olha lá, ouve nós, vamos fazer uma análise. Quero ver se vocês são bons de fazer análise que nem nós. Aqui começando a análise, então posso introduzir glorioso. É sub? Eu acho que a gente pode começar essa análise pela relação da imagem desse time brasileiro jogando e a imagem do que acontece no Brasil, fora de campo. E como essas duas coisas se convergem, porque fazem parte de todos nós. Não, eu acho que o boa noite, ouvintes da Capivara, que é o Sub falando. Eu acho que o time jogou com muito mais vontade, parece, do que o time da Espanha. Você vê que os caras estão com gás. Também o time da Espanha está mais desgastado fisicamente, né? Eles jogaram prorrogação, pênaltis um dia depois, enfim, tiveram que viajar, o calor também, os caras não estão acostumados. Mas eu acho que isso ajuda a explicar, mas não tudo, né? O time do Brasil jogou com muita vontade, os caras, o começo foi avassalador, eles atropelaram com 1 minuto e 20 segundos, saiu o gol. Eu acho que foi a segunda finalização, né? Eles já tinham feito uma finalização, não deu, voltou, continuaram a jogada e fizeram o gol. Foi muito intenso. Depois diminuiu um pouco, mas toda vez que eles conseguiam encaixar um contra-ataque, eles faziam isso, né? Jogando com muita verticalidade e rapidez nas costas do time da Espanha, que avança inteirinho, né? A zaga, ela avança e sobra bastante espaço. Quantas vezes a gente viu o Neymar no mano a mano ali, né? Pela esquerda, isso aí é suicídio, né, cara? Foi pouco ter saído 2 gols, poderia ter sido 4 facilmente. Aquele chute que o Fred perdeu, o goleiro defendeu, da marca do pênalti. E aquele que o Oscar chutou pra fora ali, que poderia ter entrado também, o goleiro não pegaria jamais, que foi muito em cima. Oh, com certeza que o profeta abominável falando, com certeza pesou muito a questão da prorrogação, dos pênaltis que a Espanha contra a Itália, mas tem também a questão da história, como eu falei. O Brasil tem 5 títulos mundiais, a Espanha só tem 1, e fazia 14 anos que as equipes não se enfrentavam. E pela postura do Brasil já no começo, desestabilizou totalmente o time espanhol, né? Já fazendo gol em 2 minutos com o Fred, e acabou desestabilizando totalmente o time espanhol, que tinha que sair pro jogo, como já faz, mas também não marcando ninguém. Agora a gente ninguém. Vê o Pelé sentado num trono, cara, e a torcida brasileira em volta e o Carrefour que tá bancando isso, cara. Entende? Exatamente. Entende a análise, cara? Entende. Tipo, Pelé e Ronaldo, cara. Meu, a FIFA é uma entidade privada, cara. A FIFA é uma entidade privada, que é dona do futebol mundial. Tipo, a gente, meu, a Copa do Mundo é da FIFA, cara. Que faz um negócio aqui com a CBF, e o governo, que na verdade não precisa ter nada a ver com isso, porque são relações entre entidades privadas. Na verdade, o governo assumiu a garantia que a CBF não podia dar. Daí foram feitos uns 200 contratos, cara, onde, tipo, tudo que não consegui pelo setor privado, o governo ia bancar, senão ia ter que pagar uma multa bizarra ali. Porque o lucro da FIFA não foi tão bom assim. É, e ao mesmo tempo acho que isso reflete no futebol, no sentido de que esses jogadores, a seleção brasileira e a comissão técnica e patrocinadores estão do lado do capital. É óbvio que o Neymar, que ganha milhões por ano, ele não vai estar do lado das pessoas que são contra a Copa ou algum do gênero. Então acho que a seleção brasileira está jogando com muita raça para mostrar assim, não... Vale a pena, né? Vale a pena estádios e não hospitais, sei lá, ou qualquer uma dessas pautas. Parece que existe essa briga, assim, os caras. Que precisa ser confirmada em campo. Em campo eles precisam mostrar que sim, nós temos o poder, entendeu? E a população nos apoiou nessa vitória. Então todos os pacíficos que estavam na rua estavam querendo ver isso, que estavam querendo ver... Nós ganhando da Espanha numa final no estádio lindo. Tem um jogo, né, uma briga ideológica aí, onde a vitória de uma seleção brasileira tem seu espaço. Né, tem seu espaço de falar assim, pelo menos a elite tá funcionando. Né, pô, em vez de construir 20 estádios, a gente podia ter construído 20 mil espaços esportivos para cada um de nós bater uma bola, né? Um lugar na cidade ali, meu, um campo para se jogar um futebol, cara. Agora, mas na verdade ninguém mais joga futebol hoje em dia, são só ali uma dúzia ou meia dúzia e meia que joga sua bola e ganha muito por isso. E tipo, uma coisa que era feita pra todo mundo brincar, acaba sendo assim, tipo, transformada numa coisa que a gente tá aqui narrando porque a gente não tá mais jogando, cara. A gente tá aqui assistindo porque a gente não tá mais jogando. Futebol tem que todo mundo jogar, cara. Esses caras são só uma brincadeira dentro disso. Que a gente assume e tal, é legal, pô, ter o time, até pra ter papo, né? Com o seu vizinho, cara. Xingar o cara de palmeirense, mano. Exatamente, mas eu tava aqui lembrando, pensando no que o Massacration falou, a relação entre futebol e política, ela sempre ocorreu, principalmente quando tem a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo é um evento que sempre acontece a cada 4 anos. Tiveram duas Copas que não aconteceram, né, por causa da Segunda Guerra Mundial. Eles poderiam ter feito a Copa, não fizeram, porque enfim, os países estavam destruídos e tal, os países europeus. E teve a Copa de 78, que foi feita na Argentina na época da ditadura, né, teve vários episódios assim, de manipulação mesmo de resultado, que ficou explícito, né, desde os horários dos jogos, enfim, botaram a Argentina pra jogar depois, precisava ganhar de 6-0, o outro time entregou, eles ganharam de 6-0. Enfim, foram campeões, mas essa Copa é lembrada até hoje justamente por tudo que ela representou politicamente, assim, de bancar uma ditadura sanguinária como foi a ditadura argentina, né? Então ela é lembrada até hoje por isso. Então eu acho que, de certa forma, a Copa ela nunca vai conseguir... se sobrepor assim, aos eventos políticos maiores da sociedade, do mesmo forma que eu acho que aqui no Brasil também não. Né? Tem aquela coisa que a FIFA tem mais participantes do que a ONU, né? Porque a FIFA ela aceita, por exemplo, a Palestina tá na FIFA, o time palestino. Não, tendo quando, dinheiro, cara, quando a ONU, mundo é bem-vindo, não é muito ideológico, o negócio é grana. Não, então, mas tem essa coisa, mas assim, ao mesmo tempo, sim, tipo assim, hoje, como será que o time espanhol, ele deve ter sofrido uma pressão, ele tá num cara, eu achei o jogo de hoje com clima de Libertadores, ele tá num país, Jonas, não ligado muito no que não só a Espanha, como é o Uruguai, desde lá do começo os caras não tinham nem campo pra treinar, cara, eles estão num país... Tipo, vendo que, meu, o bicho tá pegando fogo. Quantas vezes eles devem ter passado uma situação assim, não, agora não dá pra gente ir lá porque... porque tá, a rua tá, meu, a rua tá interditada, tá ligado? Tipo, eles estão aqui, meu, fazendo... Imagina os dirigentes conversando, ó, a gente precisa ver que o país tá numa situação delicada. E, meu, e quase que, tipo, bota uma fala ali, imagina eles falando pro espanhol. Tipo, ah, vocês que são aqui o campeão do mundo, estão vindo aqui participar dessa Copa, vocês podem ver como esse país está. Esse país está um caos, quantas... Veja só, agora não pode, vamos ficar em casa, porque todo mundo relaxando, porque a coisa está feia. E nisso o Brasil ali, meu, falando tipo, oh, porra, assim, né, tipo assim, quase, é um símbolo da nação, cara. A seleção espanhola tá, tipo, nesse momento a seleção espanhola gira milhares, milhões e bilhões na televisão. E impressionante é que o time espanhol, ele nunca, nos jogos que acompanhamos, ele nunca foi de chegar, de querer quebrar. Esse jogo contra o Brasil teve. E que tentar quebrar, como falou aqui, jogo de Libertadores, né? Jogo de Libertadores total, jogadores espanhóis ali perdidos, totalmente desnorteados, até porque eles não conseguem jogar dessa maneira. Ó, daí o Neymar aí, ó, fazendo as suas publicidades, ó. É, exatamente. Ele que já foi para a novela e faz muita publicidade, Neymar. Muita. A gente vê toda hora ele na televisão. Não sei como o cara consegue treinar e fazer tanto. Meu, o cara vive uma loucura, né, meu? Vive uma loucura, vive uma balbúrdia total. E... Não, a loucura é essa, tipo... Pergunta pra ele o tanto que ele fatura, pra você ver. Eu quase vejo assim, o Neymar brigando contra o Brasil, cara. Ele tentando sustentar um estilo de vida próprio dele. E ele é o grande símbolo disso. Enquanto, tipo, todos os jovens irmãos dele... Pega ódio. O Neymar tá preocupado com o dele. Não, o cara, ele não tem o peso do mundo. Ele só tá brigando contra o Brasil. É uma luta simbólica contra o Brasil, cara. Ele versus o Brasil. Na verdade, assim, quase ele... Exato, um redentor brasileiro. Tipo assim, na verdade, é ele como tentando Pelé novamente, gerar... Como Pelé novamente, ó. Pelézão no Carrefour. Seu trono. Rei do Carrefour. No rei do Carrefour, no seu trono ali. Mas é... Sensacional, rei do Carrefour, Pelé. Entende. Edson Arantes do Nascimento. Não, deixa só... Eu acho que o Neymar, ele jogaria futebol em qualquer circunstância, entendeu? Se a gente vivesse numa ditadura do proletariado, ele seria o ícone. Júnior? Do mesmo jeito, lógico. O Júnior não é uma construção, cara? Mas, assim, o cara, velho, é o que ele sabe fazer bem, tá lá fazendo, né? E sorte, ele consegue... Pra ele parece não ser um problema se expor ao marketing, né? Outros jogadores já não gostam muito de fazer isso, né? Mas pra ele parece que ele gosta. Então, problema dele. Não, eu não tenho televisão também, pra mim tanto faz, eu não assisto. É, na verdade, assim, Eu acho que eu chamo a atenção de como a diversão, cara. A diversão tem uma importância fundamental na nossa sociedade, né? Como esse sujeito. A gente fez uma comparação que o Neymar valia 26 seleções do Tahiti. Quantos médicos ele vale? Né? Assim, esse personagem. Ele é pago pelo capital. Ele é pago pelo capital, os médicos não. Exato. E como meu, por isso, assim, não só ele, né? Toda a indústria do entretenimento, né? São os maiores salários desse mundo, cara. A indústria do entretenimento, jogador de futebol, músico, artistas da Globo, assim, tipo, esses caras estão até mais abaixo, né? Assim, os tops. Quem são os tops de hoje? Neymar, alguns outros jogadores de futebol. Quem que é o top na música? Como é que tá a música mundial hoje em dia? Quem que é o cara que mais ganha na música? Shakira? Não, Shakira já é das antigas, cara. Bieber? Justin Bieber. Michael Jackson. Ganha muito Michael Jackson. Michael Jackson tem números dobres, covers dele, né? Números covers. Talvez então Michael o cara Jackson, que mais ganha hoje mais. É o Michael Jackson, né? Se pá mesmo, já na tumba. E lá vem, ó. Tá entrando em campo. Tá entrando em campo a seleção espanhola. Agora deixando um pouco, só fazer mais um comentário aqui do time mesmo, que foi jogado. Chamou atenção no primeiro tempo o Marcelo, apoiando muito bem, né? O cara, ele vai pra cima, ele é um trator, ele vai com bola e tudo, assim, os caras geralmente têm que fazer falta pra parar ele. Mas em compensação, fica uma avenida nas costas, né? Todas as jogadas da Espanha foi nas costas do Marcelo. Parece que o time já sabe, então tá organizado. O Davi Luiz sempre cobre ele, né? Desse lado. Mas enfim, os caras vão ficar explorando a jogada nas costas do cara. E é isso, né? Se por um lado a gente conta com ele, com a força dele no ataque, atrás é sempre um Deus nos acuda. Aquele lance que o Davi Luiz salvou de forma milagrosa ali embaixo da linha foi nas costas do Marcelo também, né? Que o jogador desceu sozinho. Nesse momento, olha lá, ele tira o Arbeló e coloca o Azpilicueta. O Azpilicueta é um jogador bem mais, que apoia mais ali pela direita. O Arbeló não estava subindo muito. E agora a torcida brasileira novamente. Diretamente do Maracanã. E o árbitro apita aí. Começa o segundo tempo. 2 para o Brasil, 0 para a Espanha. O time espanhol, vamos ver como vai se portar nesse segundo tempo. Tá com a bola rodeada com o Sérgio Ramos. Sérgio Ramos vai levando, tenta o passe aqui ao lado. Sérgio Busquets ajeita a bola, vem buscar, toca para Iniesta. Chega o jogador brasileiro, recupera, toca a bola. Tenta o Brasil aqui de primeira Hulk, ajeita, busca o jogo, ajeita com o Oscar. Recomeça novamente, sai com o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo recomeça e sai jogando o time brasileiro com ele. A fera Davi Luiz salvou muito o time brasileiro no primeiro tempo. Aí sai jogando ali com o goleiro Júlio César. O time espanhol vai apertando ali a saída de bola, como sempre, devolve com o Júlio César. Aí vem um chutão, lançamento de Júlio César. Chega dividindo o jogador espanhol. A bola fica em cima da linha, mas depois sai em lateral. Você vê que a Espanha vem impressionando ali no ataque. Eram 3 jogadores ali marcando a saída de bola brasileira, cara. E aí o toque de cabeça do time espanhol, divide o jogador brasileiro, chega a bola pro alto, briga, toca de cabeça os caras, macia, Daniel Alves tenta um drible estranho, Neymar, sensacional a jogada, a bola espirra, as Azpilicueta chega na sobra, a bola sai. O árbitro da lateral para cobrar aqui o time brasileiro. A 1 minuto, o Brasil fez gol no primeiro tempo com 2 minutos, acho que o time espanhol tá meio mais ligado por causa disso também, né, não tomar o gol de novo. Tá 2-0, diz que 2-0 é aquele placar perigoso, né? Mas, e foi assim que o Brasil foi pra dentro dos vestiários, 2-0. Provavelmente, meu, Parreira, Murtosa, essa equipe da pesada, deve ter falado algumas boas palavras pro time não amolecer em campo, né? Vamos ver. Com certeza, aí vem o lançamento, tira o jogador leve espanhol, a bola rebate, chega o jogador Marcelo, domina, vem a marcação espanhola, dá o drible, tenta uma caneta, espirra, a bola sobra com o Hulk, faz a parede, Fred toca, bom porta-luz, o toque do Fred no canto, gol! Gol! Ele tá demais! Fred! O Fred vai te pegar! Sensacional! 2 minutos de novo! Foi no primeiro tempo e agora no segundo tempo! Fred! Sensacional! Faz o terceiro gol! 3 para o Brasil, 0 para a Espanha. Um poder de definição espetacular e um corta-luz espetacular dele, Neymar. Olha que tirada do Fred no canto do goleiro. Olha só o corta-luz de Neymar. 3-0. Impressionante, Fred. Ele agora disputa com Fernando Torres, artilharia, 5 gols cada um. 5 gols cada um. Fez 2 hoje já, pode fazer mais. 3-0 Brasil. 3-0 Brasil. E de novo ele faz aos 2 minutos, brinca ali com a bandeirinha. Sensacional. O que a imprensa irá dizer depois, né? Tanto criticou o time brasileiro, falando: ah, vai pegar a Espanha, vai tomar um baile, vai ganhar de 3-0 do time espanhol. Um chocolate no time espanhol. Aí o Filipão vai, não vai escutar nada. O Filipão vai ficar sossegado, vai dormir tranquilo. Até a Copa do Mundo ele tá sossegado. Aí o time espanhol vai carregando, vai levando, toca a bola de novo, vem buscar a Iniesta. Como vai reagir o time espanhol? Fernando Torres, chega a 3 ali brasileiros, consegue sorte. O toque. Aqui com o Iniesta, chega a marcação brasileira. Brasil tá ali todo na marcação, é falta pro time espanhol. É, professor, tamo lá, profeta abominável, arrebentando a boca do balão. É o Brasil indo pra cima deles, mano, não é pra ninguém não. Tamo chegando, arrebentando mesmo. Copa do Mundo vem aí, tem que ganhar agora da Inglaterra, da Holanda, da França, da Argentina, hein? Tem que ganhar da Argentina. Alemanha, capitão. Um dos grandes problemas na próxima Copa vai ser a Alemanha. Olha lá, veio correndo o profeta abominável, com licença, cruzou pra dentro da área. Quem tirou foi o Brasil. Sobrou ali na entrada da área, vai, profeta. A bola rebate, sobra aqui com o time espanhol de novo. Cruzamento pra área, levantou, Piquet tenta. Pega o goleiro Júlio César aqui na grande área. O Júlio César vai sair jogando 3-0 pro time do Brasil e cabe mais, hein? Inacreditável. O Júlio César sai jogando, levanta a bola com o Daniel Alves. Esse aí é um jogador que, por enquanto, vem sendo muito criticado por todos nós aqui. O Brasil, na minha opinião, vai ganhando com um a menos até. Daniel Alves? É, Daniel Alves. Davi Luiz toca a bola na ponta esquerda. Marcelo tem do chapéu, a bola rebate, busca aqui ele, Neymar, fez um corta-luz espetacular, a bola sobra aqui atrás pro time brasileiro de novo, Davi Luiz toca na frente, Luiz Gustavo, vai botando o time espanhol na roda, Luiz Gustavo na esquerda, Neymar, chega Piquet, Neymar e Piquet, Piquet e Neymar, Neymar levou na esquerda, com categoria Piquet tirou, escorregou Neymar, a bola sobra no rebote, Marcelo, vem um time brasileiro, Marcelo pra lá, pra cá, gingou o time espanhol, desnorteado, levantou, tira de qualquer maneira, os jogadores espanhol, a bola sai. É lateral pro time brasileiro. É pura alegria agora, né, profeta? 3-0, segundo tempo, a gente só quer ampliar o placar, cara. Fazer o tanto de gol necessário. Aí o lateral pra cobrar o time brasileiro de novo, vem buscar aqui Marcelo. 5 minutos e meio, 3-0 pro Brasil. Você não está... Não é piada, não. Não é piada, não. Brasil 3, Espanha 0. Impressionante. Vem o Brasil de novo. A bola fica viva. O árbitro deu saída. Saída com o time espanhol aqui na direita. Então Paulinho aí, número 18. Aspivicueta para cobrar o lateral. O time espanhol não acredita que está acontecendo. Olha o pique que ele faz. Quase apanha da bola. Sai ele jogando aqui sentiu atrás. Ali, ficou de 4. Que coisa de louca. É, e ó, Daniel Alves apertado, escapa da marcação. Toca a bola aqui atrás, toque de Luiz Gustavo, tira o jogador espanhol. Vem a briga, tenta o chapéu. Chega o jogador Aspivicueta. Vem um toque de bola de lado, vem na tabelinha. Bola sai e vai pra fora. Moral total. Olha lá. Vai, agora não quer nem saber. Vicente Del Bosque vai tirar. Ele vai tirar o mata. Vai colocar Jesus Navas. Vai mais pra cima ainda. Pode tomar mais, hein? Olha só que perigo. Ele pega a cara das mãos. 3-0 Brasil. 6 minutos do segundo tempo. Será possível a Espanha revirar? É a atual campeã do mundo. E vem de novo, Piquet aqui na direita. Toca a bola no meio, Xavi buscar o jogo, chega o jogador, os caras ajeita mais atrás com o Sérgio Ramos toca a bola na frente, faz a tabela de novo com o Iniesta. Sérgio Ramos tenta, lança a bola na esquerda. A bola não chegou no Pedro lateral. Não tá dando nenhuma jogada certa ali. Daniel Alves pede calma. O Pedro não acredita. Acha que tá sonhando, acha que tá um pesadelo pro time espanhol. 3-0 pro Brasil, Daniel Alves, cobra o lateral. Bola sobra aqui o time espanhol de novo, Sérgio Ramos no peito, Jordi Alba pra lá, pra cá, toca a bola no meio. Busquets aciona, olha o time espanhol com perigo, aberto aqui Aspivicueta na direita, levantou, desviando o jogador brasileiro, caiu dentro da área, tira de cabeça o time do Brasil de novo, tenta Neymar o drible, pode caber o quarto gol, Neymar faz o primeiro, tabelinha com o Fred, chega o primeiro na categoria para sair jogando jogador espanhol, Sérgio Ramos toca a bola mais à frente, vem com ela. ela ajeita de primeira, toca aqui na esquerda, Pedro, Pedro toca de novo com Chave, Chave vem buscar o jogo, o time espanhol mesmo perdendo, vai da mesma maneira, vai da mesma maneira partindo, Jesus Navas na direita, acabou de entrar, é perigoso, chega o jogador brasileiro, ele cai, é pênalti! Pênalti para a seleção espanhola! Pênalti para a Espanha! Júlio César catou o pênalti contra o Uruguai. Pênalti para a seleção espanhola no momento que eles começam a jogar mais bola. Eu tive a impressão, profeta, que o Del Bosque virou para a sua seleção e falou assim: ó, gente, já fizemos o joguinho deles, vamos mostrar o nosso? Impressionante, vem cobrança de pênalti para a seleção espanhola. Sérgio Ramos ali, feliz da vida que a Espanha pode fazer o primeiro gol. Júlio César catou um pênalti contra o Uruguai. Ele de novo, hein? Ele de novo, Júlio César ali no gol. Vem cobrança de pênalti. Quando estamos acompanhando o jogo aqui, a luz totalmente, um breakout total aqui na cidade. Vem cobrança de pênalti. Sérgio Ramos pra bater. Zagueiro. Sérgio Ramos. Toda a oportunidade da Espanha. Bateu, gol! Pra fora! Pra fora! Parecia gol! Ninguém entendeu muito bem no primeiro momento. A câmera traiu aqui! A câmera traiu! Vale um momento de explicação aqui. Quem fez imagem som, Saulo, chutou, passou muito rente, bateu na trave. A câmera não acompanhou. Esse é o lance, não é isso. Esse é o lance pra quem faz imagem som. A câmera enquadrou nas traves, um enquadramento 4x3, que é o que a gente acompanha aqui no nosso retorno do estúdio. E na verdade ela grava 16x9, que é um pouco maior, que é HD. Então no HD deu pra ver que tava na trave, e a gente não viu que tava na trave. Mas entendeu? Parece que nem o Júlio César acreditou. Eu acho que ele tá no 4x3 também. Ele tava 4x3. Ele levantou, olhou, meu. A galera ficou se perguntando: foi, não foi, não foi. 3 segundos depois ele levantou os braços. E complemente a esse 4x3 do Júlio César também, ele tá sem óculos 3D. Então ele tá vendo ali tudo 2D. Mas Júlio César tem respaldo. E Júlio César vai te falar: gol de pênalti não vem. Vamos pro pênalti que Júlio César defende tudo. Lá vem o Brasil, invadiu a área! Sozinho com o Dair! Mas tá impedido! Tá impedido numa jogada por uma perna. O Oscar recebeu dentro da área sozinho com o goleiro, com mais um jogador brasileiro. O time espanhol tocando a bola. 3-0 pro Brasil. Tá dando tudo certo pro Brasil. É chute pra fora. Tá dando tudo certo pro Brasil, que eu acho que o câmera ali que tá colocando é brasileiro, né? Traiu o narrador aqui. Aí vai tocando a bola na frente, o time espanhol aqui atrás. Aí Vicente, a bola, a cara dele mudou. 3-0 pro Brasil. Ele tem uma mulher ali no seu banco. Será? É raro ver isso. Será que é sua mulher? Não é a mina que ganhou o beijo do mano quando ele entrou agora? Deve ser isso, deve ser uma mina ali pra assessora. É assessora. Olha o lançamento, chegou o time brasileiro, Thiago Silva, está jogando aqui atrás. Marcelo levanta a bola para o ataque, a bola fica tranquilo de novo. Você viu o beijo do Mano Menezes, velho? Não. Um dos jogadores agora que saiu da mata, né? E entrou outro figura ali, espanhol. No que o figura espanhol estava entrando? Jesus Navas. Jesus, o namorado da Madonna? não era o namorado. E a Espanha vem. Iniesta na tabela, chega ele de novo, Davi Luiz. Brasil tenta fazer o quarto gol, Davi Luiz no lançamento, condição legal, Neymar chega primeiro, Piquet. Recua pra Cacilha, está jogando o time espanhol aqui. Frango! Tá levando o time espanhol 3-0 pro Brasil, o time da Espanha perdeu o pênalti e tudo, e o time brasileiro vai ganhando. Deu um toque de bola, Iniesta vai levando, carregando. Chega Hulk, Iniesta, pede a bola na esquerda aqui, Pedro. Pedro pra cima da marcação, ginga primeiro, tenta a segunda vez, toca a bola pra Iniesta, entra na área, bateu no canto. Júlio. É ele, Júlio César. Dá tudo certo pra ele. Mas está jogando o goleiro Júlio César, o goleiro brasileiro. Não tem pressa alguma, 3-0 pro time do Brasil. Está jogando com o Thiago Silva, sim. Resgatando só aqui o que aconteceu pro nosso amigo, não compreendeu. É a assessora do técnico da Espanha. Entendeu? E aí ela, quando bota o cara pra dentro, olha lá, olha, vem o Brasil chegando, a bola espiga em Cacilhas, olha o Fred, tira de cabeça a zaga espanhola. A bola... Eu acho que agora é de suma importância para os ouvintes da Capivara a gente tirar isso a limpo. Não será possível agora, não vai dar. Só lá para a sua substituição. Tá lá, Brasil, não vai dar, pra lá, pra cá. Saiu o jogador da Espanha, substituído, não. E beijou a mulher. Olha lá, vamos ver só o que aconteceu. Peraí. Veio descendo quem pela direita? O nosso craque. Tentou. Incrível. Ele tentou, mas quase que foi. Sou eu aqui na 96.1 FM. 13 minutos, 10, 11, 12 segundos do segundo tempo. Brasil no chocolate, 3-0 contra a Espanha na final. É, será que essa final também vai dar pra poder ser reeditada no Brasil novamente? Maracanã recebendo a vitória do Brasil, descendo o espanhol aqui pelo centro, tentou o chute de longe. Júlio César viu que bateu, ia ser escanteio, tentou evitar escanteio e não conseguiu. Foi isso que ele fez, tá lá. Mas Júlio César tá com crédito, hein, rapaziada. Júlio César olhou com atenção ali, sem óculos 3D, mandou pra fora do 16 por 9. Eu diria que foi defesa do Júlio César aquele pênalti ali. Em Brasil, Júlio César 2-0 pro Júlio César em pênalti já. Já veio o craque, esse é o chave. Esse cara é o craque mesmo, que chuta todas. Foi, preparou o cruzamento pra dentro da área, sobrou pra quem cabeceado. Tá balãozinho lá dentro, Júlio César. Esse aí segurou a onda, hein, Júlio. Tá segurando a onda. Os mano ali, a torcida espanhola tá bem atrás do goleiro do Júlio César, mas o Júlio César tá ouvindo os xingamentos em espanhol. Lá vem a Espanha no seu tic-tac, dominando novamente a bola. No primeiro tempo terminou com mais posse de bola, mas não conseguiu terminar com um placar favorável. E quem conseguiu melhores resultados aí nos seus chutes a gol foi o Brasil, sem dúvida alguma, 3-0. E a Espanha tá tremendo na base em cima do Brasil. E agora a Espanha vai tocando a bola aqui no meio de campo. O Brasil um pouco apertadinho ali no fundo. A Espanha quer tentar virar, mas não tá conseguindo. Não acha espaço, toca aqui a bola no meio de campo com os laterais. Agora Iniesta tenta partir para o meio, mas foi desarmado. Davi Luiz manda uma bicuda lá de trás, que vai cair lá nos pés de Casillas. Casillas já retorna aqui na sua defesa, tocando aqui Piqué, vai saber se é o Piqué, tocou no meio da área. Espanha tentando fazer a bola sair do meio de campo e não consegue. O Brasil 3-0 ainda marcando em cima. Agora Fred dá um carrinho venenoso, sobrou para Oscar. Oscar dá uma isolada, mas Davi Luiz está na bola lá no canto direito, não quis saber, meteu um chute para fora. Um jogo muito louco, tá muito louco o jogo aqui, 3-0 pro Brasil. O Brasil toda hora quebrando, dando chutão, a Espanha ficando louco, vem a Espanha pela direita, espirra o jogador brasileiro, tira. Sobra com o time brasileiro aqui atrás, tenta um lançamento, tenta a jogada, chega brigando aqui, o jogador espanhol com... tentou derrubar o jogador brasileiro, o árbitro dá falta para cobrar o time brasileiro. 15 minutos e meio, tá 3-0 pro Brasil. O Brasil aí passando por cima da Espanha, quebrando todo aí os prognósticos, achando que o time espanhol iria complicar. Iria complicar não, né? Disseram que ia passar por cima e tá acontecendo ao contrário. O time brasileiro vem, um toque de bola aqui atrás, aperta o time espanhol. Ajeita aqui de lado, Daniel Alves busca a jogada, toca a bola na frente, buscando a tabela errada. É o que você falou. O Daniel Alves não tá jogando nada, é o que você falou, hein? Vai lá, pronto, queimou minha língua, pronto, recuperou. Agora ele voltou, recuperou, mas é verdade, não tá jogando nada. Aí vem um toque de bola, Marcelo na jogada, sobra a bola de lado, volta aqui de novo na esquerda. Faz a tabela, o time brasileiro recupera aqui atrás. Davi Luiz pedindo a bola aqui, Luiz Gustavo. Volta atrás novamente o time brasileiro. Thiago Silva. Thiago Silva lança a bola para o ataque. Muito forte a bola sai em lateral. Lateral para cobrar o time espanhol. Está o Hulk. Incrível Hulk. 3-0 para o Brasil. Vem tocando a bola o time espanhol. Faz a jogada chave aqui, escapando aqui na meia esquerda. Pede na ponta, prefere por dentro. Faz a jogada, tabelinha. Faz a volta, pede novamente. Escapa aqui Davi Viva. Faz o giro, volta atrás. O time espanhol no seu tic-tac, tentando quebrar a defesa brasileira. Aí ajeita. Chave por dentro. Preferiu ao lado. Desce com ela. Sérgio Ramos, o zagueiro. Ele que perdeu o pênalti. Faz a jogada, cai no chão, o árbitro dá falta para cobrar o time espanhol. E o time espanhol tá tão desnorteado que põe Sérgio Ramos para bater pênalti de tanto bom jogador que tem. Chave tenta, chega o jogador brasileiro, a bola sobra com o time do Brasil de novo. Final defesa, está jogando o Luiz Gustavo. Toca a bola, o time do Brasil tentando ampliar. Paulinho no lançamento, estica a perna ali, Sérgio Ramos. Bola volta novamente aqui atrás, busca o time espanhol. Time brasileiro querendo fazer mais e o time espanhol não conseguindo achar o seu primeiro gol. Piqué na frente, chave rola, Iniesta apresentando, pede a bola aqui, Pedro, bola é pra ele, chega em Pedro, a marcação brasileira em cima, Pedro toca aqui na entrada da área, Davi Viva faz o giro, faz a jogada aqui por dentro pra tentar um chute, o jogador brasileiro não deixa, tenta buscar a tabela, mas Gustavo corta e aí o time brasileiro sai no contra-ataque. Daniel Alves, Oscar, e toca a bola, Hulk vem buscar. rebotando o time espanhol na roda. Oscar por dentro, faz a volta de novo. Daniel Alves, que ajeita aqui de lado. Ó, rolando uma discussão entre Paulinho. Brasileiro ali embaixo, hein, Marcelo, gente? Discussão? Rolou uma troca de conversa, uma troca de papo ali, logo na entrada na esquerda, mas vai Brasil, tá descendo ali, vai, deixa descansar. Vem o Brasil chegando com ele, Neymar, boa bola, olha o quarto pintando, Marcelo cruzou, não, bateu direto. Ah, era pra consagrar. Era pro Fred fazer o terceiro dele. Falou que tentou, pediu desculpa. Impressionante o que faz agora. Não dá pra repetir essa cagada não. É, veio o Neymar ali, tocando para o Marcelo, parece estar... Tá impedido, tá um pouquinho à frente, difícil. Aí vem a bola de novo, o time espanhol aqui na direita, chave, ajeita com o Iniesta. Tenta o time espanhol, inversiona a bola do outro lado. Pedro pra cima de Daniel Alves. Pedro ginga, Daniel Alves consegue o toque, mas Pedro passa, espinga em Luiz Gustavo. Volta com o time espanhol de novo, tem muito jogo ainda, mas o placar é muito enorme. 3-0, Iniesta em cima do zagueiro. A bola volta, espanhol atenta, a pressão desvia, fica com o Júlio César. Júlio César faz a defesa e pede calma. Pede calma pro time brasileiro, 19 minutos do primeiro tempo. Vai sair jogando o Júlio César, vai dar o chutão. Levanta a bola para o ataque. Júlio César chega aqui na dividida. Jogador espanhol, Fred, tá, fez dois gols. Eu falei que ele ia fazer dois gols, mas cabe mais. É lateral para cobrar o time brasileiro. Torcedores espanhóis aí não acreditam no que estão vendo. Ali, com toda a sua vestimenta ali. Sua vestimenta toda, viu? O time espanhol ali. Os torcedores espanhóis, de verde, de vermelho, fazendo ali a chamada Ola, e nada do time espanhol conseguiu seu gol. Davi Luiz aqui atrás, domina pro time brasileiro, toca a bola mais à frente. Aí com o Luiz Gustavo, Paulinho de letra, que toque de bola bonito. Neymar na entrada pra bater, rolou pra Hulk, tirou o jogador espanhol, Spigniesta que sai jogando. Time do Brasil tentando o quarto, time da Espanha tenta, divide Marcelo, a bola Spigni Oscar, que tá jogando muito hoje. Toca a bola, Spigni Hulk, só pra Marcelo, cruza pra dentro, desvia, quase encontra Fred, tira a zaga espanhola. Tenta sair no contra-ataque agora o time espanhol. Iniesta domina, o jogo fica corrido. Iniesta finta o primeiro, vai levando, toca com a liberdade. Pedro bate cruzado mal. Júlio César pega. Jogador espanhol passa da bola. Tentou a jogada ensaiada, bater cruzado e pegou. Os caras não jogam, eles ensaiam. Aí o capitão vai continuar. Vamos que vamos na 96.1 FM, arrebentando a boca do balão, lá que lançamento, tá ele, o goleirão, sai chutando pra fora. 20 minutos de pura emoção, tá bom o jogo, rapaziada, tá muito bom, isso aí tá o tic-tac da Espanha vindo pra cima. Os caras poderiam fazer um filme musical, né, um musical aí, um espetáculo, tá vindo pela direita. Número 22 da Espanha entrou descendo, chutou direto pela direita ali, tá pra fora. É o namorado da Madonna. Jesus, esse aí é o Jesus, ele mesmo. Olhos verdes, barbinha invocados. É o mano, e ele tem o costume de entrar no segundo tempo. Olha lá, aquele pênalti que saiu no 16-9. Pra fora. Era o irritadinho, foi o Torres. Ai, Torres, você perdeu. Sérgio Ramos, você perdeu o Sérgio Ramos. Mas então era o Sérgio Ramos que queria brigar, né? Ele que tava querendo brigar. Agora, eu ainda não consigo entender porque colocaram o Sérgio Ramos pra bater. Tem Iniesta, tem chave, é inacreditável. O time espanhol tá desnorteado, literalmente. Bem perguntado. O que ele quis fazer ali, botando esses caras? Esse aí, era pra ter perdido pra Itália no pênalti, mas ainda bem que veio a Espanha pra gente dar uma lavada na Espanha, hein? Lavamos a Espanha, chocolatada, 21 minutos, 42, 3, 44 segundos, a Espanha no tic-tac, vindo aqui no seu musical pra cima da gente e conseguindo, tá vindo, tá entrando ali bem devagar, pressionando a nossa zaga, deixando a zaga bem compacta, mas olha a zaga lá, estamos com 4, 2 e 4 atrás, então é 8, 10, os 10 caras estão aí. Olha que o Neymar acabou de passar a bola pro Neymar tá na intermediária, a Espanha vem descendo pela esquerda, já tá no bico da área, conseguiu fazer o tic-tac ali na entrada da área, tá vindo ele pra cima, mas tem muito brasileiro lá, tem muito mais brasileiro. Brasil tá totalmente guardado no fundo e só sai no contra-ataque, é o contra-ataque descendo, Neymar pela esquerda, ele já tá na intermediária, Neymar contra 2, passou pelo primeiro, falta! É expulsão! Agora tem que ser expulsão, é expulsão! Do jogador espanhol! Gerard Piquet! Só lembrando que a Daiane dos Santos aquela nossa ginasta olímpica, ela foi contratada pela CBF para ensinar Neymar a dar twists escarpados e melhorar essa sua atuação na queda. Claro que foi um lance perigoso, é uma falta perigosíssima, vermelho, mas é um Oscar, é Oscar. Independente se é vermelho ou não, é Oscar. O cara é bom. Como ator, tipo, isso aconteceu, ele tomou o chute, mas qualquer ator teria posto um dublê. Não, Neymar foi ele, Neymar. Crítica. Não precisa de dublê, ele se joga. Nossa, a crítica cada dia mais é sensacional. Crítica destrutiva, Neymar, como sempre. É. Tá. Falta. Conseguiu lá, tá expulso. Quem é que é esse figura que tá triste aí pra caralho? Ah, Shakira, não, o mano lá atrás? Ah, desculpa, achei que o mano lá atrás era mais importante. Aí, agora sim é Shakira. Então, e cadê o mano que tava lá atrás? Recuperaram a imagem. A namorada do Piquet, porque o Piquet foi expulso e aí focaram a Shakira. O Piquet foi expulso, é bem a cara da família Piquet, né? Família Piquet adora fazer isso. O último que fez isso foi o Piquet Júnior correndo na Fórmula 1, que resolveu bater o carro de propósito e aí ele foi expulso. Você sabe, né? Nelsinho Piquet foi expulso da Fórmula 1 por causa de um dramalhão desse. Tomou cartão vermelho da Fórmula 1, Nelsinho Piquet, e agora tem o Piquet da Shakira. Shakira Piquet expulso. Sensacional, merecia tomar um gol agora pra ser, além do vermelho, mais um gol pra humilhar. É tipo aquele vermelho que nem pênalti. Toma e humilha. Mas tá lá, Brasil arrebentando. Essa é a Rádio Livre Capivara, mais ufonista do que nunca. Pode tentando sair. Buscar a crítica impossivelmente. Pode sair mais um gol do Neymar de falta, hein? Tá lá. Precisamos do seu momento, meu caro Massacreixo. Preciso da sua postura crítica nisso, pra não brilhar, pra não gritar, pra não sofrer. Porque agora tem que sofrer. Correu, bateu e comeu. Ai, caraca! Trave no fundo, foi cobrança de surpresa aí, até o câmera achou que ia ser o Neymar. Vale avisar aí, imagem só, por isso que tem que ter duas câmeras, um em cada um. Um no Neymar e um no outro cara, porque olha o que aconteceu, foi o outro cara. Foi ele, foi tentou lá, não foi Neymar. Neymar falou que ia, não foi. E foi. A gente vai sendo uma jogada ensaiada. Então aí que eu tenho que começar a prestar atenção. Por favor, me segure aí, 24:51 do segundo tempo. Ah, meu Deus. É, 96,1, Rádio Livre Capivara, 25 minutos do segundo tempo, Brasil 3, Espanha 0. Porém, está aqui tocando no seu campo de defesa, agora acho que está começando a aceitar a derrota. A Espanha está com um jogador a menos, então quer dizer que o Brasil tem a possibilidade de ampliar esse placar, hein? Olha só, vamos ver, a Espanha percebeu que toquinho não tá rolando, o Brasil tá conseguindo acabar com o toque da Espanha, que é a sua característica principal, vamos dizer assim. Mas é isso aí, Espanha tocando bola, não tá conseguindo manter. Segue aí. Aí o time da Espanha tentando chegar na meia esquerda, bola tocada na ponta, Pedro chega pra cima da marcação, toca a bola aqui com Jesus Nava, chega travando. Luiz Gustavo estica-se todo, a bola sai pra fora e vai vir um Jadson. Aí, Iração Tricolor! Primeira vez que me coloca Jadson, né? Primeira vez, porque o Brasil tá ganhando 3-0, vai. Tá tirando de amistoso, né? Pode botar qualquer um, né? Troca o goleiro também. Escanteio pro time da Espanha. Time da Espanha tentando o gol aí. Chave, levantou pra área, tira de cabeça Davi Luiz, ele não tá deixando nada passar, a bola sobra novamente pro time espanhol aqui no ataque. Iniesta dominou, pede por dentro, lançamento, tá vivo o jogador espanhol, dominou na entrada da área, deu a finta, brigou pra ela, sobe o toque, vai pra fora. Quem? Sérgio Ramos virou batedor de pênalti, atacante, o que ele tá pensando? Isso aí, olha lá, substituição, Jadson, número 23. O Jadson, e vai sair Hulk. E sai ele. Incrível, Hulk novamente. Saindo e colocando já. Ele não tá nem aí, né? Já vai mudar aí, tá 3-0, já tá dizendo que o jogo tá ganho. Ah, ele foi responsável pelo primeiro gol, assim, foi muito bom o cruzamento que ele fez. Hulk jogou bem. Mostrou que tava. Vamos botar o Jadson, porque aí é o pacto tricolar. Jadson é o melhor jogador do São Paulo Futebol Clube, da capital de São Paulo. Ele é um armador. Não, ele é um cara que joga no meio. Entendeu? O bom e velho meia. É lá, Hulk tá Deus Hulk. Ele é um meia. Ele, por exemplo, disputa vaga com o Hernanes, sabe? Disputa vaga com o Paulo Henrique Ganso, o falecido, né? Bem, será que Ganso consegue recuperar até? Ele disputa a vaga com o Ganso já. O Hernanes já foi embora de São Paulo, faz tempo. É, daí entrou porque entrou o Jadson. Mas na seleção tá Jadson versus Hernanes. Com certeza, com certeza. O time espanhol tentando aí um gol. Tentando um gol e não vai sair, na minha opinião. Tá difícil, hein? O time espanhol toca de volta. Olha só, Bispiga, não tá valendo mais nada. Agora sim, cobrada falta. Toca Sérgio Ramos, ajeita de lado com chave. O time espanhol aí, desnorteado, 3-0 pro Brasil. Nem os mais otimistas, torcedores. Apenas Massacration disse aqui que ia ser uma sacova do Brasil. Inacreditável, vem o time espanhol, toca a bola aqui por dentro, faz a jogada, volta, Iniesta, briga o time brasileiro, Thiago Silva, Neymar, na velocidade, chega aí, 3, 4, é falta em cima de Neymar, vai ter mais expulsão aí, Pedro chega ali, faz a falta, Neymar, Pedro que vai ser companheiro de Neymar no Barcelona, aí Neymar vai lá, sentindo ali a chuteira, chega o jogador brasileiro ali, faz um agrado nele ali, vamos, ó, é pra agora sim, Massacrante. Agora impressionante, né? Oscar total para Neymar. Ele pode, né? Ele pode. Fez o corta-luz, fez um grande gol no segundo gol do time brasileiro. O time brasileiro aí vai conseguindo um resultado fácil contra o time espanhol. Tocando a bola, Luiz Gustavo domina. Recomeça tudo novamente aqui com o Thiago Silva. Thiago Silva de novo com o Davi Luiz. Davi Luiz aciona, volta novamente com o Thiago Silva. O time da Espanha não consegue ter forças, reações. Aí Jadson, primeira participação dele, para a alegria do capitão aqui. Aí o toque de bola na direita, Daniel Alves. Quanto isso no Rio de Janeiro. Explica novamente. E quando vocês estão vendo 3-0 aí no Rio de Janeiro, na total... Nossa, uma tragédia aí. Hamilton, professor do estado do Rio de Janeiro, é atingido por bomba de efeito moral durante ataque da polícia militar. Milhares voltam a se reunir na Avenida Maracanã, no Rio. É inacreditável, né? Tá lá, tá volta lá. Volta comendo aí e o Brasil vai enfiando o saco aí no, na Espanha. É a cobrança de lateral do time espanhol aqui na direita. A Vivi vai escora. Aspiricueta, tenta o time espanhol. Pede a bola por dentro, faz a volta. Dá a Vivi, chega a marcação, volta novamente. Time espanhol tenta, toque de bola. Iniesta, ajeita de lado. Por de Alba, busca a jogada, tenta o cruzamento. Levanta para a área, dá a Vivi Luiz de novo. Tava ele em todas. Aí o Oscar tenta. Time brasileiro no contra-ataque, Neymar. Todo espaço para Neymar, toca a bola. Vem em busca com o Marcelo, pede a volta Neymar. Já estamos com 30 minutos do segundo tempo. 3-0 para o Brasil, vai ser novamente campeão da Copa das Confederações. Aí toca a bola o Luiz Gustavo, pede a bola de novo aqui Marcelo. A bola vai do outro lado para Oscar, aberto. Volta novamente com o Marcelo, que faz a volta de novo com o Oscar. Lá no toque de bola. Novamente, novamente, campeão da Copa das Confederações. A terceira vez consecutiva, faz tempo que ninguém ganha 3 na lata. Daniel Alves dentro, Fred dominou, bateu em cima do zagueiro. A sobra Paulinho, chega o zagueiro espanhol e tira. Ai, ai, ai, tá lá Brasil querendo ser mais uma vez campeão e com uma goleada, uma bela. Tem que meter de 4 aí, botar os caras pra baixo mesmo. Não tem o que fazer. Tá lá, essa o é Filipão pra... parece que falou isso, né? É, rolou, fez um sinal 4 ali. Rolou a leitura labial aqui. Fez um sinal de 4 e... Aí, Massacration, leitura labial perfeita. Sinal de 4, tem que meter de 4 no meio e ponto. Essa foi... Meter de 4, porra. De 4 e meio e ponto. Vai tocando a bola o time brasileiro de novo, tentando um ataque. Luiz Gustavo pediu o Hulk por dentro, vem buscar o jogo Neymar. Ótima bola na direita, Daniel Alves. Toca no meio. Tá valendo ou não tá valendo não? Tá impedido o Neymar. Não, Neymar não, Jadson, atacante, meia São Paulino, jogando muito bem, representando, trazendo o espírito do Rogério Ceni pra dentro. Se tiver uma falta, Jadson vai cobrar e vai fazer o gol. E homenagem ao Rogério Ceni. Fala os caras aí. Pô, o Jadson, ele se adiantou, né, perante a linha do impedimento. Porém, Neymar não teve a sensibilidade de perceber que ele estava... impedido, claramente impedido, e voltar a bola. Exatamente, vem aí que a cobrança de falta pro time espanhol, 3-0 pro time do Brasil, dando um baile no time espanhol. Vem o time espanhol tentando chave, pede a bola de lado, recomeça com Sérgio Ramos. Sérgio Ramos domina, torcida brasileira não para. Aí o toque de bola, Davi Viva escapa aqui, chega o Luiz Gustavo, tira na bola, limpo. Na bola. Vai jogando com o Jadson. Vem o time do Brasil, sensacional, Neymar, não toca que tá impedido. Leva a bola, Neymar, e aí demora, e defende Cacilhas. Não tava impedido, né? O Fred o tempo todo impedido, não tinha como, né? não tinha como, mas tinha, acabou adiantando demais. O Neymar estava tão disparado que o Fred tinha que passar para trás dele, só que tinha os caras lá. Mas o Fred tem que pensar melhor nesse jogo. E olha o Davi Viva, a Espanha tenta diminuir Davi Viva na entrada da área, escapa do jogador brasileiro, da Thiago Silva, sensacional. Ó, corpo, escapa do jogador espanhol. Jogo de corpo, jogo de corpo. Totalmente jogada sensacional. Thiago Silva, bate ali um zagueiro, sai jogando e agora sofre a falta. Thiago Silva aí, um dos preferidos aí de Massacration aí. Não é à toa que ele é o capitão da seleção brasileira. Thiago Silva ali, o nosso zagueiraço, assim, ele pega várias bolas, ele tá muito ligeiro em todos os movimentos. E agora está revendo aí, né, ó, o pastelão do Neymar. Mas é isso aí, mas o Thiago Silva joga muito, desarmou, e a defesa brasileira tá segurando o time que só faz goleada aí. A Espanha é conhecida como o time que mais marca gol e não tá conseguindo, hein? Não tá conseguindo abominar o Não está conseguindo, vai ter substituição. Número 21, poderoso, abominável, mestre das almas. O número 21 vai entrar no time do Brasil? Isso. E olha a bola rebatida, vem sair jogando na rapidez, vai levando o time espanhol. Iniesta divide, a bola sobra, tenta o chute, já tá parado. Acho que agora vai ter a substituição, então. Ah, agora sim, substituição. Ele, pra alegria total de Massacration. 3-0. Fred fez 2. Já briga pela artilharia aí com o Fernando Torres. E agora ele coloca Jô pra alegria de Massacration. Todos os jogos que ele entrou e fez gol já no início. E o Jô pode marcar gol aí pra alegria de Massacration. Aí está Fred, ovacionado. O Fred vai te pegar, hein? Aí o Fred. Aí o Fred já pegou, mas agora Jô vai fazer um gol de bunda. Prestem atenção. É a jogada ensaiada aí por Felipão. Vai rolar uma muvuca na área. Jô vai dar uma bundada na bola. Fiquem espertos. Jô que está marcando todo o jogo que ele entra. Felipão joga ele na fogueira, faltando 10 minutos para o Brasil segurar a taça da Copa das Confederações. E agora, Jô no lugar do Fred. E aí o time espanhol, Jordi Alba, tabelinha, vai tentando o time espanhol. Totalmente dominado pelo time brasileiro, tendo o primeiro gol, lançamento, Davi Viva, escolhe de cabeça, briga por ela, chega o jogador brasileiro, toca de cabeça, Davi Viva, briga, olha o gol espanhol, espalma! Sensacional! Júlio César no canto, sem nenhuma chance. Sensacional defesa de Júlio César. Impressionante. Nossa, ou tem a que melhorar ainda? Tem que melhorar. É uma incógnita. É uma incógnita. O Mauricinho vai cobrar. Aí o Xavi levantou pra área, Sérgio Ramos tenta, divide, a bola sai. É só tiro de meta. O replay aí do Júlio César. Júlio César mandando muito bem, mostrando que tá numa bela de uma fase, olha lá. Chegou, chutou, bateu, o Júlio César pulou, pegou na ponta. Foi na palmada, defendeu a palmada, esticou o braço. Júlio César vai voltar para um time grande, vai ser bom. Vamos ver como que é a próxima temporada desses caras ali na Europa, porque eles vão voltar para uma temporada. Júlio César, se eu não me engano, tá jogando num timezinho de quinta categoria do Spark República, Queen's Park da União Rangers Soviética, da Inglaterra, tá ligado? E Spider-Man é o nome do time, Spider-Man é Homem-Aranha em inglês. Alguma coisa assim, o cara tá nos lugares mais... Vocês zoam, mas acontece mesmo, assim, tem uns jogadores das subdivisões, assim, tipo jogador do Grêmio São Carlense, jogador aqui do time de São Carlos, os caras vão pra um time que o dono é dono do açougue, aí de manhã ele trabalha no açougue e à tarde ele treina e de fim de semana ele joga o campeonato. Enquanto isso, Marcelo vem vindo pela esquerda ali no toque de bola, daí o Brasil vai fazer o tic-tac, se prepara que vai rolar o olé da torcida. Vai rolar o olé da torcida, olha lá o tic-tac brasileiro, foi cortado, o espanhol veio pra cima e disparou, hein? Tá podendo armar o contra-ataque, descendo bem pelo meio do campo, na grande bola. Como que é o nome desse círculo central? É o círculo central, né? É o círculo central. Tá no círculo central ali. O nome do círculo central, o círculo central onde tudo começou e agora teve uma falta. Não, tá valendo. Brasileiro segurando a bola, começou o olé. Tá o olé lá, certeza que a torcida tá gritando, olé, tá não poder mais, tá se divertindo. A Espanha tá na mão com um a menos, hein? Piquet, mais um da família do Nelson Piquet, que causa e expulso de alguma competição importante. Davi Luiz passa a bola para o Júlio César, mas o Júlio César estava para cima ali, teve que dar o bicão para frente, sempre muito atento. E sobrou para nós, olha ele lá, é o Jô. Olha o tamanho do cara, é o Bolt. Veio para a esquerda, chutou de longe, rebateu e ele corre no rebote. Jô é foda. Jô entrou no lugar do Fred que veio para matar, sobrou ali, nossa. Jô veio para cima mesmo. Reparem no tamanho do cara, meu. O chute do Mano não é qualquer coisa, não. Ele é bem maior até mesmo do que os próprios brasileiros. Repara como ele se destaca em campo. Esse é Jô, o atacante do Atlético Mineiro, que tá fazendo uma bela campanha na Libertadores. Vai voltar pra Libertadores pra ser campeão. O Jô vai ser campeão da Libertadores, não tem o que fazer. Tá lá, enquanto isso, tá, tem quem tá jogando ali. O Brasil domina a bola novamente aqui pela direita. O jogo tá na mão. 37 minutos e 50 segundos. Basta o Brasil tocar a bola, segurar a onda, ouvir os gritos de olé no Maracanã. A gente poderia conseguir daqui a pouco trazer um áudio de alguma forma aí desse esquema. A gente buscar esse olé, porque vai ter uma hora que vai rolar olé. A gente... Ô, capitão, é alegria total. É alegria Vencemos total. Vencemos essa Copa das Confederações. Não tem volta. Chegamos lá, não tem volta. Somos um total. No meio dessa confusão total, faltando 7 minutos para o tempo regulamentar, Brasil 3-0. Brasil ganhando no Maracanã, a confusão total acontecendo na Avenida Maracanã. Recebemos aqui fotos fodas, mas está rolando uma treta nervosa lá. Os caras, na verdade, a treta já deu uma diminuída. Eles estão recolhendo, mandando as fotos para a internet do que eles recolheram lá. A tropa de choque partiu para cima, rolou um confronto. Os caras estão se reorganizando onde aconteceu o confronto, mas acho que está naquele esquema, né? Daqui a pouco acontece a saída. Imagina a saída desses 70 mil... Olha lá, o Jô indo para cima, o chutão do Jô. Pá! Aí bola. Bom, daqui a pouco, muito em breve, Brasil campeão, 70 mil pessoas saindo do Maracanã em encontro com os manifestantes e aí sim vamos derrubar o governo do estado. 96.fm aqui acompanhando toda essa discussão. 3-0, Espanha e Brasil no momento. É isso aí, gente. A gente pode comemorar aí os últimos finais. O governo do estado de São Paulo, né? Estamos falando do Alckmin. O Alckmin vendeu o helicóptero dele, meu. O cara é bonzinho. O governo do Rio de Janeiro pode acontecer de cair também, por mais que seja de outro, mas enfim. Brasil, 39 minutos, aí Brasil chegando nos finais. Tivemos as narrações perfeitas aqui nessa campanha aqui. Agradecer a todo mundo que conseguiu acompanhar. Vamos para mais um escanteio. Brasil 3, 39 minutos, 39 segundos. Bola para a área, sobrou para quem? Sobrou para o Brasil. Tirou, vamos descendo pela esquerda. Vamos para cima deles, Brasil. Vai lá, Daniel Alves, que não fez nada, mas está lá. De repente ele é a voz da experiência que faltava nesse grupo. Tal, troca de passe de bala da Espanha para cima. Tá. Vai terminar em violência esse jogo. Tomou cotovelada. Paulinho tomou cotovelada. Tá lá, tomou uma cotovelada que deu pra ver. Neymar também já tá meio cansado, mas imagina a felicidade dos caras. Tão bravo ainda, tô na pegada. Daqui um ano, as finais, a Copa do Mundo. Vamos ver o que acontece, se o Brasil consegue segurar a onda mesmo. Nessa Copa das Confederações, segurou, rapaziada. Tá pra cima. Brasil aí sabe que agora só falta 5 minutos pra segurar o caneco. 3-0, vamos ver como que termina. Misterioso profeta abominável. Continua aí que a gente vai garantir. Daqui a pouco vai começar o olé. Vou providenciar a gente conseguir pegar esse som ao vivo do olé. E só a última informação aqui: Record News tá passando. Mandaram aqui pra gente também. Record News tá passando ao vivo os protestos que estão acontecendo lá. Olha a Espanha. A Espanha na direita tenta descontar. Levantamento da Viviva. Dominou na entrada da área. Escapou, bateu. Espalma! Júlio César de novo. Aí é um monstro. Não vai entrar. Essa bola não vai entrar. Sai jogando time brasileiro agora. Marcelo toca a bola com Oscar. 3-0 pro Brasil. E que vamos. Vamos falar, não vamos falar nada. O time brasileiro vai ganhando 3-0. Inacreditável. E Oscar, domina, volta a bola de novo. Toca a bola na frente, Luiz Gustavo pede. Volta de novo, tá esperando apenas acabar. Esperando apenas acabar o jogo. Aí o toque de bola, volta com Oscar de novo. O time brasileiro só no toque de bola. Jadson recebeu. O time espanhol aí praticamente morto, totalmente morto, sem reação. E o Brasil, agora o Xavi tomou. Tenta o lançamento, a escorada. Iniesta escapou, pediu falta. Chega rasgando a zaga brasileira, o árbitro da falta. Volta pro time espanhol. Volta pro time espanhol cobrar. Aí vai entrar o Hernandes, vai sair o corintiano Paulinho. É, tá lá trocando, saiu Paulinho, infelizmente, tá, vai, confesso, Paulinho, corintiano, titular, dando espaço aí para um ex-São Paulino, Hernandes, que tá jogando na Itália e dizem que tá jogando muito. Então chama-se de Hernandes Almagro na Itália, sabe? Lázio da Itália. Como que fala Mago italiano? Paulinho tá vai saindo. Aplaudido, Paulinho. Acordindo todo mundo aí. O Brasil vai ganhando 3-0, 42 minutos. Falta pouco. Falta pouco pro Brasil aí, hein? Vencer da Espanha e vencer fácil. Dois gols de Fred, um de Neymar e vem o time espanhol. Pedro na esquerda domina, pede Iniesta, Pedro com ela, pedindo Iniesta na esquerda, chega aqui o jogador brasileiro, Iniesta não consegue achar espaço, chega Jadson, chega junto ali Daniel, a bola sai. Na verdade ele deu falta para o time espanhol cobrar, a Iniesta vai cobrar, pedindo a bola na entrada da área, o time da Espanha acredita pelo menos em fazer um golzinho. É o gol de honra, o tal do chamado gol de honra. É, mas o Júlio César não quer deixar. Chave, inversão do outro lado, tá livre Jesus Navas. Na direita, escapou, tentou, não ganhou de Marcelo. A bola cruzada ainda. E o Júlio César pega. César tá lá de novo, é ele. De novo, Marcelo sentiu, parece. Já dá pra gente eleger aqui, não sei se vocês lembraram de fazer isso nos outros jogos, mas temos uma taça a ser, um troféu a ser colocado, que é o bom e velho jogador Anatel. Quem que estaria preparado? Daqui a pouco deve estar ligando aqui pra gente o nosso glorioso Laurindo. E se ele ligar a tempo, ele participará também dessa votação. Jogador Anatel. Jogador Anatel, eu vou ter que buscar aí. Eu gostei do Davi Luiz. Pra mim, jogador Anatel vai ser o Davi Luiz. Ele conseguiu fazer a retenção boa lá. Se ele tivesse a carga da Anatel, ele estaria fudendo com tudo. Então o Anatel gosta de quem fode. Davi Luiz fudeu com tudo. Tá lá. Jogador Anatel pra mim é Davi Luiz. Aí tá aberta a votação aí. Vai passando. É, eu vou no Fred. O Fred vai te pegar, fez dois gols. Só não fez mais porque tirou ele e colocou o Jô, pra alegria do Massacre. E o Brasil é ganhando 3-0. Com você, professor. Não, o jogo ainda não terminou, não posso dizer. Vamos esperar. Faltam ainda um minuto, dois minutos para terminar o jogo. O jogador Anatel não. A gente tem que esperar até o último momento. Lá vem a Espanha tocando a bola, 3-0 Brasil, o jogo está completamente monótono. Iniesta, o toque de bola, tenta a Espanha, todo mundo esperando acabar já que o jogo já, praticamente... Acabou, a gente espera aquele momento de celebrar o Júlio César. O Luiz Gustavo estica os braços ali no meio do campo, é alegria total. Alegria total, que alegria minha gente, que alegria. Brasil campeão da Copa das Confederações. Exatamente, não precisa nem dar acréscimo se quiser. Vai tocando a bola o time brasileiro, Oscar de novo. Aí vem, volta de novo com o goleiro Júlio César domina. E o Brasil ganha 3-0, 2 minutos de acréscimo. Vamos ter ainda 2 minutos de acréscimo. Pode caber ainda um quarto gol pro time brasileiro. É ridículo esses 2 minutos de acréscimo, vai. É, ridículo. Acho que o árbitro podia encarar o momento e falar, meu, eu tenho a opção de acabar isso agora, tá? Mas 2 minutos. Continuando então a votação do jogador Anatel. Você quer falar algum jogador Anatel pra você aqui colocar? Daqui a pouco. Não, mas você tem que ir, vai. Pô, todo mundo vai, daqui a pouco ela vai também. Você não vai? Vai sim. Pense alguém. Meu caro Massacreixo, você que é o homem crítico e ufanista da seleção brasileira aqui, diga pra gente, jogador Anatel da partida ou da competição? Jogador Anatel pra mim hoje vai para Neymar. Neymar, aquele que está no comercial da Brahma, da Hyundai, do Bombril, do Lupo, Cuecas Lupo, Volkswagen, da novela, ele está também no McDonald's, ele também está no Habib's, no Hyundai, na Adidas, na FIFA, no McDonald's, na Castrol, na Yingxing Long, em todas elas ele está, e ele também está no Oscar, indicado como o melhor ator de twist carpado ao vivo na televisão em massa. Impressionante. Neymar, ele é realmente o melhor jogador do Brasil. E vai terminar, último lance, Brasil, Daniel Alves, volta de novo, Neymar, Daniel Alves. É campeão! Vai acabar! Campeão! Acompanhe o voto de Massacration, Neymar como jogador Anatel. Aí o Brasil, Hernanes, esperando acabar o jogo, toca a bola na esquerda, vai pro toda a falta. Eu queria ressaltar que o Marcelo podia ter feito um golzinho, então isso são para todos os jogos, todos os cruzamentos que ele fez. E acabou! E acabou! Acabou! Tá, o Brasil é campeão da Copa das Confederações! É campeão! Neymar! Fred! Vamos aí para esses escalação maravilhosa. Você que é bom de letra, por favor, senhor professor misterioso, fabuloso. Júlio César, Davi Luiz, Thiago Silva, Daniel Alves, Marcelo, ali mais à frente, Paulinho, Luiz Gustavo, Hulk, Neymar, Fred e inúmeros outros jogadores. O time brasileiro é campeão da Copa das Confederações. Aí o Davi Luiz, que salvou uma bola espanhola. Alegria. Alegria absoluta do povo brasileiro. 3-0 contra a Espanha. Final das Copas das Confederações. Nós somos os vencedores. Maracanã, 2013. Não ouçam os barulhos das ruas. Vamos ficar com esse belo momento. Os jogadores se abraçando. É o Brasil no abraço de cada um desses jogadores. É, todo um abraço dos jogadores na movimentação toda. Enquanto o Paulo está comendo lá fora. Mas você que sofreu com o Neymar. A cada tombo de Neymar, sofreu suas dores. Você brasileiro, que tem orgulho de ser brasileiro. Estamos aí, chegamos no grande momento da nossa vitória. Brasil, campeão! Brasil, campeão! O que é esse grande projeto do Brasil? Somos todos brasileiros. Brasil campeão, tá aí. Esse grande projeto, sem dúvida alguma, é pra anular toda... É o bom e velho ópio. Olha lá Neymar cumprimentando um por um dos espanhóis. O ópio é a Copa do Mundo. O futebol é o ópio do povo. É bem que esse rolê. O futebol é o ópio do povo. E como eu gosto de ópio, hein, mano? É, tem os que gostam, tem outros que sabem curtir, tem outros que sabem aproveitar. Tadeu entrando ao vivo aqui. Laurindo, no caso. Vamos preparar aqui, ó. Talvez esse microfone do Prata. Dá um microfone de Prata pra ele fazer comentários ao vivo. Pergunta pra ele do jogador Anatel. Traz a informação pra ele. Fala pra ele. O que você acha do que foi o jogador Anatel? Vamos trazer a opinião de Laurindo aqui. Filho do Davi Luiz entrando em campo também. Tá lá, comemoração. É o mesmo cabelo, pode crer. É o Davi Luizinho. Tá lá a comemoração dos brasileiros aqui. E lembrando para todo mundo que é dever da Rádio Livre Capivara passar a informação que na Avenida Maracanã, em frente ao Maracanã, o bicho está comendo. A galera está se reposicionando para um novo confronto contra a polícia, mas tá acontecendo. Vamos lá, Davi Luiz. A gente está preparando aqui o jogador Anatel, que a gente queria... Fala, põe ao vivo aí, pede para ele falar a respeito do jogador Anatel. Não esquece de perguntar isso para ele, porque Laurindo é um dos caras que tem um posicionamento perfeito sobre o jogador Anatel. Poderia ter sido o Jô, poderia... Como que é o nome desse mano aqui no primeiro plano? Oscar. Oscar também é outro craque paulista, hein? Outro craque do tricolor. É muito bom ver a seleção. A seleção brasileira, atualmente ele está no Sul, mas foi roubado do São Paulo, ele é da base do São Paulo. Foi roubado do São Paulo. A base da seleção brasileira era tricolor, rapaziada. Estão aí dominando tudo. Neymar se consagrando, fez gol em todas as partidas, né? É, em todas as partidas. Com seu Power Rage. Power Rage novamente aí. Tomando seu Power Rage, olha lá. Não deixando de fazer sua propaganda, né? Inacreditável. Sempre fazendo sua propaganda, Neymar. É, Power Rage. Mais uns feitos, todo mundo. Se multiplicando agora do Paulinho ali. E agora o técnico da Espanha. O contentíssimo técnico da Espanha, vibrante. Tentando se explicar o que pode ter acontecido. A seleção espanhola ter tido esse papel tão vexatório. Todo mundo esperava. Tudo bem, vai. O Brasil ganhava? Podia ganhar. Mas a Espanha jogou absolutamente nada. É, a Espanha não jogou absolutamente nada. Quando a Espanha jogou contra o time do Santos, no caso o Barça versus Santos, jogou muito melhor. Sem dúvida alguma foi uma partida bem melhor do que o que está acontecendo agora. O técnico da Espanha, valeu uma ressalva que você deixou. É a cara do Filipão. Os caras puseram o Filipão e ele é um do lado do outro. É igualzinho. Incrível, ele é mais novo que o Filipão. Não parece, né? Parece o Del Bosque, parece o Felipão uns 20 anos mais velho, velho. Cada um tem sua opinião, né? Estamos ali com o Laurindo, ele vai entrar ao vivo. Pergunta pra ele, jogador Anatel, fala assim pra ele. A gente quer um comentário sobre o jogo. Isso, vamos ver o jogador Anatel da partida. Aí tem umas vozes de Laurindo, hein? Se prepare. É um cara, não é qualquer um, não. Isso aí, tá o nosso glorioso Laurindo, sempre que o senhor fala. Vamos fazer mais uma pergunta pra ele aqui. É, vamos aproveitar os... Ô, Laurindo. Oi, Laurindo. Aqui é o professor. Professor Pearson, Laurindo. Beleza? Laurindo. Laurindo, você que está aí acompanhando toda essa movimentação, eu acho que é um dos cabeças aí da reviravolta de Coxim, cara. E a gente vendo aí essa briga em volta do Maracanã, em volta de todos os estádios que a gente construiu, cara. Coxim tá fervendo, Laurindo? E uma última pergunta, Laurindo. Como é fazer fogaça em Coxim? Cara, é fácil. Eu tô fazendo aqui agora. Eu consegui um induto pra poder assistir o jogo enquanto minha sócia tá fazendo aqui a fogaça. Certo? É fazer fogaça do mesmo jeito. Mas tá rolando bem aqui. O pessoal já tá comendo, mas eu acho que vai. Ali, mais uma pergunta aqui, Laurindo. Mais uma questão. Não, um momento agora, Laurindo. Vou aproveitar e só fazer uma tradução de tudo que você está falando. Fazer uma tradução de tudo que você está falando aqui para a rapaziada. Porque você é um cara espetacular para a gente, cara. Uma saudade imensa de você aqui na Rádio Livre Capivara. Há muitos anos a Capivara não era pé quente. Hoje a gente foi pé quente. Os caras fizeram a transmissão de todos os jogos. A Rádio Livre Capivara arrebentou nessa transmissão. Conseguimos um público recorde de 7 pessoas vendo o telão. Foi espetacular. Mas tá lá, o espírito Capivara conseguiu. E vamos manter esse pé quente, cara. Tem que ir ser até a Copa do Mundo ano que vem. E dá um jeito de estar aqui. Não sei se a gente vai estar todo mundo aqui. Não sei se você viu a narração do fabuloso, misterioso... Profeta Abominável. É, só ele, único, profeta misterioso, abominável, sempre arrebentando aqui na Rádio Livre. Satisfação total aí. Manda sua saudação pra turma aí, que a gente vai voltar pra programação. Ele quis dizer um abraço a todos, que ele não vai deixar de fazer um programinha aqui na rádio. E essa 96.1 arrebentando a boca do balão com toda a nossa comunicação aqui, velho. Muito legal. Estão vendo aqui, revendo os gols aqui agora Puta golaço do Fred, primeiro gol da partida. Fred se jogando no chão, caindo, chutando de lado. Aí humilhou os espanhóis, pediram impedimento, pediram caralho, não conseguiram até pênalti, mas foi gol. E não tinha o que falar, no final foi 3, né? Não deu pra fazer de 4, né? Pena. Podia ter feito de 4, porque jogou muita bola. Olha aí, o segundo gol da linha do impedimento foi foda. O time espanhol, diferentemente na torada, né? Que é o Toreiro, dessa vez, e foi o Toro. E foi totalmente correndo atrás da seleção brasileira a todo momento no jogo e perdendo toda hora a bola, não conseguindo ganhar nenhum. Só posse de bola, mas posse de bola improdutiva. Júlio César teve algumas defesas, teve, mas já estava 3-0 e foi na base da vontade. Do abafo. Terceiro gol também muito da hora e tá lá. Brasil repetindo o que ele fez há 4 anos atrás, entrando no sambinha. Robinho fez a mesma coisa na última partida e primeiro time a ganhar 3 títulos da FIFA seguidos há muito tempo. Acho que isso nunca aconteceu, na verdade. Tá lá Brasil ganhando 3 títulos da FIFA ao mesmo tempo. Devia trazer a taça pra casa de novo, né? Quem ganha 3, ganha a taça. É, tem aquela propaganda que mola, né? Mas tudo bem, a gente deve ter a taça no dente de alguém. É, roubaram a taça do que teu e virou o dente de ouro de alguém, né? Do brasileiro. Tá lá. A taça tá no território brasileiro, seja em dente, seja no que for. E tá lá Brasil mais uma vez aí. O goleirão pegando a filha dele. Esse aí é um dos reservas. Qual que é o nome desse? Esse é o Cavalieri, Diego Cavalieri. O jogador joga no Fluminense. E pode ser uns aí, pode ter a sua chance na seleção brasileira, mas o Júlio César por enquanto vai correspondendo. O César vai correspondendo. Ele ainda tem aquele trauma da final, né? Como podemos esquecer, na Copa do Mundo, né? Em 2010, que a Holanda ganhou, o Júlio César falhou nos 2 gols, mas ele tem a oportunidade dele de mais uma Copa e vai ser a última Copa dele. É a última oportunidade que ele tem. É, ele jogou muito, né? Goleiro, dizem que é a única posição que o cara tem que ser realmente experiente, né? Já é difícil você ver alguma seleção com um goleiro jovem. O Júlio César deve estar o quê? Com 30 isso, anos? 31? 32 anos, por aí. É, mas ele está em ótima forma, jogou muito, né? Quando foi exigido, se apresentou foi. Bem. Foi, defendeu o pênalti, teve sorte, né? Contra o Uruguai, pegou o pênalti do Diego Forlán. E nesse aí, o chute do Sérgio Ramos para fora, que ele acompanhou. Mas foi, o time jogou muito bem, né, cara? Resta saber se daqui um ano vai estar com esse sangue na veia fervendo, que nem foi hoje, né? Ele foi com muita intensidade. O meio de campo deles. Meio de campo deles tem o Xavi e o Iniesta, que nenhum outro time do mundo tem. Os dois são realmente muito bons, né? Bom, tecnicamente, jogadores. Você não tem só o Barcelona, né? Que tem os dois lá, o único outro time além da Espanha que tem um meio de campo. Isso, tem dois jogadores tão habilidosos. A diferença é que na Espanha e no Barça tem o Messi no Barça e na Espanha não tem. Mas de toda forma, você vê o espírito de guerra mesmo dos caras. Foi um negócio belicoso mesmo que rolou hoje aqui. Eu acho que o Brasil. A Espanha não estava muito nesse espírito, parece. A Espanha não tem esse espírito, dificilmente ela tem esse espírito. Ela sempre, nos jogos, saía na frente, ela sempre controlava o resultado. Nesse jogo ela teve que mostrar o poder, ele não conseguiu. Exatamente, eles vieram para um jogo físico, né? Para um jogo de força. Só que veio de uma prorrogação de pênalti contra a Itália. Complicou muito, né? O Brasil teve muito mais dificuldade contra o Uruguai e o México, por exemplo, mesmo a Itália também, né? Dessa vez não teve pra ninguém e tudo isso, né? O clima também fora do estádio, das ruas, fervendo e tal, o pessoal dentro de campo se sentiu na obrigação de suar sangue ali e foi o que aconteceu. E o Brasil foi competente. A Espanha não é igual a Itália, o Uruguai, que tem aqueles marcadores brucutus que chegam junto. Chegou junto, mas de uma maneira estabalhoada. Não conseguia fazer a falta, não conseguia tirar a bola certo e sofreu muito por causa disso. Porque não conseguiu fazer o que as outras equipes fizeram, deixou o Brasil jogar. O Brasil tem muito mais qualidade. Como eu falei, Gilardino da Itália, o Fred é muito melhor que o Gilardino da Itália. E não é um trabalho danado contra a Espanha. Então a gente baseado nisso, mas eu não pensei realmente que fosse ser um baile 3-0 pro Brasil. Mas tá aí. Tá aí a força do time brasileiro. Exatamente. Convidado aqui do estúdio, na sua opinião, quem que foi o jogador Anatel da partida? Foi o Lucas. Lucas? Aquele que não entrou? Ele assistiu bem o jogo, né? Eu acho que ele assistiu bem o jogo, o Lucas, do banco, né? O ângulo dele de visão estava sensacional. E É, 16 por 8. Ele não tem nenhuma miopia, né? Me enxerga bem. Eu acho que foi nessa questão que ele colocou o Lucas como o melhor jogador. O melhor observador da partida. É, melhor observador, no caso, da partida. Aí o Cacilhas aí, olha, totalmente aí desnorteado. Os caras não estão nem aí, essa que é a verdade, cara. Eu acho que hoje a seleção da Espanha, na hora que chegar no hotel, eles vão fazer a maior balada, cara. Vão tomar todas, vão chamar um monte de prostitutas que nem fizeram da outra vez. E dane-se, os caras não estão nem aí pro negócio. Na visão deles, isso aqui é lógico, eles prefeririam ter ganhado, tentaram ganhar, não deu, né? Mas eles não entraram com esse espírito que o Brasil tava e acho que ganhou aí, na vontade mesmo, né? Era muito mais tipo vontade assim, do que o perdi. Espanhol. Mas e daí? Perdi o jogo, eu tenho dinheiro ainda, eu tenho grana pra gastar, sim, eu tenho carro, eu tenho... Tô no Rio de Janeiro. Tô no Rio de Janeiro, vou pegar o que eu quiser aqui. É bem pra isso que importa, é, né? Isso lógico. Que importa pra eles. Lógico, eles estão certos. Aí o Cacilhas recebendo um troféu, é isso, aí. Mas, enfim, valeu por... Será que é o terceiro melhor valeu goleiro? Por não ter, né, acho que acabou com o mito da seleção espanhola e vamos com tudo pra Cara, Copa do Mundo. Eu acho que time e seleção é igual partido político, né? Tipo, os caras estão ali jogando o mesmo jogo, é, geralmente, meu, quem tá de um lado ou do outro, tipo, sentam na mesma mesa, tá ligado? E trocam figurinhas, basicamente, tipo, ah, isso daqui é pra vocês, isso daqui é pra gente, mas eu acho que o futebol é um pouco menos a coisa não é tão amistosa quanto é na política, né? Eu acho que no futebol, às vezes, o futebol é mais irracional, vamos dizer assim. Mas, caro Sub, não é o que a gente tá vendo aqui, os caras conversando, sim, são todos amigos, jogam são no todos mesmo amigos, time, eles fazem um lobby ali, tal, não é pessoal, tipo, o problema. Onde a gente vai e tal. Então, a partir do momento que não é pessoal, é tudo o mesmo jogo, cara. A gente não está numa guerra. Sim, a única guerra é a guerra robesiana de todos contra todos, né? Isso sim. Mas como eles não estão nesse espírito ali, eles perceberam que é pouquinho. Não, todos sim. Contra todos. Todos contra todos. É você lutando pelo seu espaço. Olha lá, o Neymar ganhou uma chuteira, isso? Um troféu especial. Uma chuteira. Um troféu. Só do pé direito, cara. Bronze Boot, Neymar. É a chuteira de bronze, né? Como terceiro melhor jogador, eu acho. O artilheiro. Tem a de prata e de ouro ainda? É, tem a de prata e de ouro. Então o Neymar ficou com terceira colocação das chuteiras. Isso. Recebeu a de bronze. Eu acho que é a artilharia mesmo. E agora, hein? Fernando Torres e Fred. Será que conta quem foi o campeão? Acho que Fred vai ser de ouro, hein, meu? Vamos. Eu tô na dúvida agora, porque... Eu não acho que... Eu acho que assim, o de ouro significa o quê? Ah, de ouro significa que você faz parte daquela... O de ouro significa algo da nobreza, da o cara, o que foi o melhor, assim, sim. O cara, o top cara, da você, competição. Você briga por ouro, né? As pessoas, exatamente. Olha, então, nesse Fred caso... sobe agora, então ele vai receber o de prata. Se ele subiu antes, não foi, olha lá, ele vai receber o de prata. O de prata significa o quê, você sabe? O de prata significa aquele, o prata da casa, né? Aquele que come com talheres limpos, cara. Olha lá, ele tá feliz. Não muito, mas tá lá, né? Ganhou o Silver Boot. Silver Boot, ganhou o Silver Boot. Agora não entendi qual que é. Se abraça, o Silver com o Fred é o segundo e o Torres é o primeiro. Queria aí, saber. O Cobre, será que é Torres? Eu acho mesmo? Que é os 10-0. É, será que é Torres? O Golden Boot? Golden Boot? Deve ser o Torres. Eu acho que foi os 10-0, né? O número de gols que a Espanha fez que vai contar na questão do. É, se for exatamente isso, o jogo contra ela. E é ele foi mesmo. Ele mesmo. A é cara ele dele. Mesmo. Erminho Torres! Não, é o espanhol usurpador do ouro brasileiro, cara. É, tá aí. Ganhou do Fred a chuteira de ouro e. Graças ao Haiti, ao Tahiti, hein? Não entendi. Na verdade, eles estão empatados em número de gols. Sim, mas aí. Que esse cara fez? Tipo, ele veio aqui roubar o ouro brasileiro. O cara tá deprê. Não, cara, deprê, nem ele acreditou, nem né? Ele, eu tô aqui recebendo esse ouro, cara. Mas vai voltar com ouro pra casa, né, amigo? É, voltar com ouro pra casa. Tá todo o marketing que o... Perdão. Que o Massacration denunciou, os caras tendo que pousar pra foto, ninguém quer estar lá fazendo isso, mas enfim, ganharam cada um a sua chuteira simbólica. Tão contente, galera, fazer esse showzinho? Tá legal pra vocês? Sorriram pra foto? Carregaram suas medalhas? Será que deu? Vamos que vamos, Brasil, você que não carregou sua medalha, estamos carregando junto com eles, não é verdade? Ele vai guardar lá com carinho ou vai destruir lá quando ele chegar no vestiário, hein? Olha, olha, olha só a política que acabou de dizer o professor Prince. O Júlio César com a camisa do Cacivas. Ah, mas o Júlio César é o... O governo brasileiro. Ele é o... John Travolta brasileiro, cara. É, John Travolta brasileiro. Aí está a política, né? Você está dizendo o professor... Todos jogam o mesmo jogo. Não sei se é uma política. É que a coisa está muito amistosa hoje, cara. Estou, a gente não quer, né? Pô, só faltava jogadores ali em campo achar que estavam. Que estariam. Ah, lá, luva de ouro. Numa grande guerra, numa batalha campal, cara. É uma brincadeira. É, só um time estava em batalha campal. Foi o brasileiro que fez 3-0. Quer dizer, o time do Brasil e o Brasil, né? Fora do estádio. Também tem um pessoal guerreando, né? No estádio e fora. A televisão não mostra exatamente o que está acontecendo. Eu cheguei depois, mas vocês que estavam aqui desde o início da transmissão, está tendo uma manifestação no Maracanã, ali em volta do Maracanã, é isso? Isso. Então, a gente não tem as imagens no momento. Nós vamos acompanhar o que aconteceu em volta do Maracanã. Mas a questão é, olha a loucura, Sub. Nós estamos em volta do Maracanã. Porque o centro está ali. E a gente vai para lá fazer a nossa manifestação. A gente precisa se manifestar no centro, no final das contas, cara. A gente precisa até fundamentar e fortalecer isso daí, o Paulinho levantando a taça, cara. É, exatamente. Procura-se nessa visibilidade mundial que a Copa das Confederações traz. De certa forma, isso foi o... Aquele elemento da dinamite que causa a explosão, né? Que nem o Che Guevara ensinava na Guerra de Guerrilhas. O pessoal resolveu aproveitar então esse momento oportuno da Copa das Confederações. Começou com uma manifestação contra o aumento abusivo da passagem, diga-se, né? De passagem, que é uma causa super legítima e que já vinha, né? De mais de 10 anos de briga. Enfim, a coisa de repente... virou um vírus, né? De repente, o Brasil inteiro, depois da repressão truculenta, né, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a mando do governador Geraldo Alckmin e legitimada pelo editorial da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, do Jornal Globo, enfim, que pediram uma repressão mais dura contra os... Folha de São Paulo, só uma colocação. Cheguei em casa depois de 10 dias fora de casa e tinha uma Folha de São Paulo dada como se fosse assinante. Falei, que porra é essa? Eu não sou assinante, né? Mas os caras, nesse editorial que você tá falando, eles distribuíram Folha de São Paulo pro Brasil inteiro, de graça. Tipo, casa sim, casa vai não, bem. Recebeu isso daí, foi foda. Folha de São Paulo, os caras distribuíram exatamente. De graça. Exatamente. Então, o que aconteceu? Depois que a polícia fez o que fez e acabou sobrando, inclusive... Para os jornalistas da própria Folha de São Paulo, que já havia incitado a violência no edital anterior, ao quinto ato, né, que foi o que teve a repressão policial, a coisa viralizou. E tá aí, esperamos que não... Você acha que vai ser que essas manifestações são tão efêmeras quanto a Copa das Confederações, professor Pearson? É, a Copa das Confederações está aí, a gente está vendo... Acabou de acabar. Assim, você vê nesse momento, a gente está com a imagem delas e não das manifestações, né? Essa é a grande imagem do momento, essa é a grande imagem do Brasil no momento. Brasil campeão. Isso é o que o brasileiro está vendo. Nesse momento, é isso, a Copa das Confederações. A gente está se preparando para a Copa do Mundo, recebendo de braços abertos a FIFA aí, né? Tipo, uma empresa que gerencia o futebol mundial, cara. Esquema todo orquestrado pelo Lula, né? Ele fez um baita de um esforço pra trazer a Copa e a Olimpíada pro Brasil. Sim, né? O Lula, que todo mundo vibrou. Exato. E todo brasileiro vibrou. há 3 anos atrás estávamos vibrando com o Brasil, Pelé, né, junto com o Pelé, estávamos lá. É que me parece que, vamos dizer assim, depois, retomando o assunto das manifestações que se alastraram Brasil afora, e parece que sei lá quantos milhões de pessoas foram às ruas, né? Se manifestar, sabe-se lá por quê? Porque cada um trazia reivindicação particular. Vamos ali, ver, né? Se o Marinho vai roubar alguma medalha hoje, né? Hoje tem muita gente de olho, muita, acho que ele não vai. Atenta. Só se ele for muito bom, né? Se ele fizer, acho que ninguém vai ver. Dessa vez não, né? Porque foi meio ridículo da última vez, né? Foi legal, foi bom. Foi bom. Foi legal. Foi legal pra caralho. Grande, só não, Brasil. Essas coisas gerar personalidades como claro, essa. Claro, é o folclore, né? O cara faz da vida um folclore. O cara é um artista. É um artista, completo. Imagina, um cara podre de rico roubando uma porra de uma medalha. Ele ali, fala, todo mundo de futebol juniores do time B, pô. Mágico, é o mágico de Oz. Não, o cara, ele fez pela arte mesmo, pela toda a liturgia que tem em torno do cara que rouba, porque não é porque ele precisa roubar, ele rouba porque ele gosta, entendeu? É um esporte. Acaba sendo um esporte pra ele. Aí enquanto o Brasil... Ele deve ter uma coleção de artigos roubados, né? Ele queria mais um ali, ele não resistiu. Resistiu. A mão boba ali, né? Aí tá o Filipão aí, e o Neymar. Mas eu não julgo ele por isso, não. Eu acho que ali ele mostrou o seu lado humano. Entendeu? Tudo o resto que ele faz de maracutaia, não. Mas ali ele foi. Exatamente. Ali ele mostrou a fraqueza do ser humano. Não, ali é o melhor momento. Não é racional. É o melhor momento de. Como que ele chama mesmo? Presidente da CBF? Marim, como é que é? Senhor Marim, que foi apoiador da ditadura no Brasil, né? Ele já tá com seus mais de 80 anos. Entrou no lugar do excelentíssimo Ricardo Teixeira, né? Ele ganhou notoriedade por ter feito um discurso contra a TV Cultura, né? E dias depois, o diretor foi assassinado, né? Dentro das dependências do DOPS. E eles simularam, o Vladimir Herzog simularam um suposto enforcamento, um suicídio. Só que ele estava de joelhos, né? José Maria Marim. José Maria Marim. Exatamente. José então, esse é o. Esse excelentíssimo sujeito. Agora a gente. Deu para contextualizar um pouco mais quem que é essa figura que hoje está. Que representa o Brasil na Copa do Mundo. Na verdade, ele não representa o Brasil, Sub. Isso que é a questão. Ele não representa o Brasil. Ele é presidente da CBF, que a gente, talvez de uma ingenuidade, julga como representante do Brasil. É uma entidade privada. Sim, é uma entidade sim. privada que lida com a FIFA, que é outra entidade privada. Exatamente, exatamente. Quando a gente diz que ele é representante, na verdade, essa é uma certa ansiedade por ter a CBF como um dispositivo mais... social mesmo, né? E não como uma empresa privada. Não, é uma empresa privada. É uma empresa privada. É uma empresa privada. Eles não têm que prestar contas do que eles fazem pra ninguém. Ou não, eles fazem o mínimo como qualquer outra empresa faz. Eles estão brincando com o futebol, uma diversão. Uma diversão pra plateia. Certo? Exatamente. É disso que eles tratam, cara. Então, bom, presidente da CBF. Ex-ditadura. Mas aí ele, né, ele quer dialogar com o governo do PT, com o Lula, porque o problema do cara é essa gente, eles são realmente do setor. Mas, meu, desde o momento que Lula vai dar as mãos para Maluf, acabou também, né? Não, muito antes, né, cara? Eu acho que a transição do PT já foi na época pós-Plano Real, né? Rolou uma limpa, os militantes de base saíram totalmente. Indignados, vamos dizer assim, com os rumos que o partido estava tomando, que era o pessoal, eu, você, né? Pessoas que tinham suas profissões e eram filiadas ao PT e faziam uma militância de base ali no seu bairro, na sua rua, no seu trabalho. Sim. Essa gente saiu do partido. O partido só ficou com os políticos profissionais, entendeu? Ele perdeu aquela característica de movimento social popular e se tornou mais um partido como os outros, lógico. Com toda essa trajetória, com, né, com todo esse lastro, vamos dizer assim. Mas ele se tornou um partido assim como os outros, sub, se profissionalizou. Nesse momento, tipo, com várias indecisões, com futuro ainda bastante nebuloso, misterioso, sem saber para onde estamos caminhando, cara. Essa noção de que os movimentos sociais podem gerar alguma coisa, eu acho que ergue-se. A imagem disso, de que a gente não precisa depender de partidos. Os partidos é um... Os partidos, eles são estruturas corrompidas por natureza, né? Eles vão continuar aí. Eles vão continuar aí. Vão. Não vão largar o osso. Eles vão continuar aí. Mas eu acho que, por exemplo, essas manifestações, elas dão, de certa forma, um apoio político. Vamos dizer assim, pensando numa visão bem pessimista, né? Que, por exemplo, o Laurindo estava falando aqui. Ele acha que hoje a gente transita entre essa democracia liberal burguesa que a gente tem e entre a ditadura... É, de extrema direita, né? Então, não tem uma terceira via, né? Na visão pessimista do nosso companheiro Laurindo. Nesse contexto, eu acho que essas manifestações, elas servem como apoio político para certas bandeiras que era do PT lá de trás, mas que o PT abandonou em troca de conseguir chegar no poder, entendeu? Na verdade, as ideias não eram de ninguém, o PT estava transitando entre elas. Exatamente. E essas ideias estão aí de volta. Claro, essas ideias, elas vêm desde a Revolução Francesa, exato, né? Lógico. A gente vai, alguns grupos vão assumindo e elas não são de grupo nenhum, elas são simplesmente uma ideia. Elas circulam. Mas enfim, quando o PT foi criado, ele tinha como base, né, a carta de fundação dele, era a ideia do socialismo, né? Sim, essas ideias estão de volta. Eu acho que as ruas estão exigindo uma política social mais dura do governo. O governo tem esse apoio político das ruas. Ele não tem o apoio de bastidores, o apoio de quem financiou a campanha dele, o apoio das elites. Obviamente. Mas tipo... se você tem essa pressão da rua, se é um político como aqueles do começo do século passado, do século XX, ele podia tomar. Ele ia agora capitalizar tudo. Exato. Isso, o cara, ele é o que os caras chamam de populismo, né? Exato. Novo. Ele ia pegar, não, então vamos fazer, entendeu? Pode, porque se a rua, ele tem no apoio da rua, ele vai lá e banca o capital, né? Ele vai de frente, ele faz uma política pro estado de bem-estar social. Outra vez, assim, né? E bote no mesmo lugar. Como que é, professor Pierce? Getúlio, né, cara? Getúlio. Imagina, a gente precisava de um Getúlio nesse momento. Um Getúlio mais à esquerda, né? É o Lula, né? Mas porra, não, Lula não. Mas o Getúlio teria feito o mesmo. Eu acho que a coisa hoje, ela é muito... Como a gente avançou muito em termos de crédito, isso facilitou, porque você não precisa mais... investir na parte de política social para ter o povo mais contente com o governo. Se você dá bastante crédito para ele consumir, então, mas você tem um efeito psicológico similar, entendeu? Isso. E você sabe que isso daí uma hora cobra, né? Exatamente, que é o que eu acho que está acontecendo. Todos os economistas sérios demonstram que a relação é essa. Um Estado que dá muito crédito, uma hora vai quebrar. Vai quebrar, tipo, é a lógica natural do negócio. Tipo, e o crédito tá bombando no Brasil, se vangloriando de que a crise não atingiu esse território. Manteiga falando que as coisas estão melhores. Tem muita coisa que pode estar melhor mesmo. Muitas outras que... A capacidade de consumo da família brasileira realmente melhorou. A gente tem um ogro aqui, meu. Mas é isso, a seleção brasileira tá lá, o Fred vai levantar o troféu, que é bem parecido com o da Copa, né? Não, é diferente, né? Bem parecido. Lá vai... O Fred é o capitão? Não, o capitão é o Thiago Silva, geralmente, mas o Fred tá subindo. Eles já levantaram a taça, é isso? Então tá, agora eles vão posar pra foto. Posar pra... Ó, Thiago Silva... Não, Neymar com a taça. E os jogadores levantam uma faixa... Tem crianças, vovôs, sobrinhos, exatamente. A grande família brasileira nessa foto, olha lá. A grande família Murtosa. Murtosa. A família, como é? Família Murtosa. Grande semeador. O semeador da... Mas pra mim, cara, esse jogo, com todos esses componentes sociopolíticos que a gente mencionou ao longo da transmissão, ele transmite também um lado da psicologia, que eu acho que o Felipão, ele é mestre em fazer isso. Me parece que foi um pouco o que aconteceu. Assim, lógico que todo mundo precisa saber jogar, que tem que ter noção tática, que tudo isso faz parte. Mas ele deu uma agitada na galera, né? Parece, na época do Mano, pelo menos, o time não jogava desse jeito. Parece que o Felipão tem o grau certo da repressão e da liberdade, meu. Ele é aquele cara, meu, que já com a sua autoridade conquistada durante a história do futebol... É a coisa do gaúcho, né, cara? Daquelas populações que viviam meio isoladas, né? Nos pampas. Isso, só tinha homem nos cantos. Eles são, né, a própria... Eles são a própria... eles são o próprio imperativo moral deles mesmos, né? Imperativo moral. O imperativo moral. Já que a gente começou a falar de gaúcho, é por aí mesmo. Nos pampas longínquos, gaúcho com gaúcho, tchê. É, ele tem um poder limitado. Não à toa o Che Guevara era um gaúcho, tchê. Ele não tem um limite nessa seleção. Ele fez o que fez, né? Eles têm essa coisa e da... ele tem muito... Gana. Eu diria que ele tem vínculo com a seleção brasileira. Ele não foi à toa campeão da Copa do Mundo em 2002, né? Da Alemanha, que a Alemanha, por sinal, naquela final tinha também um grande, grande time. Tinha o Oliver Kahn, que era o goleiro. O Oliver Kahn vacilou. Tinha o Klose, né, o artilheiro da equipe alemã, vacilou. Assim como nessa Espanha também. Tinha Casillas, que era um bom goleiro. Iniesta. Eu acho que na hora. A gente não pode esquecer que Felipão, ele divide essa responsabilidade com outro campeão mundial, Parreira. Sabe, Parreira. Parreira, o campeão de 94. Ele tentou fazer certo? Um antes time... de Felipão, ele foi o técnico vencedor com a seleção brasileira. Eles tentaram fazer um... E não podemos deixar, profeta, não podemos deixar de falar de Murtosa. Sim. Que está sempre lá. Esse trio é um trio parada dura. É, o trio parada dura. Os três mosqueteiros. Os três mosqueteiros. Os três mosqueteiros da seleção brasileira. Só precisava arrumar... Eu acho que precisava, a gente precisava, pra ter chance de ganhar essa Copa, reviver o Zagallo, o D'Artagnan. É. O Brasil, pra ser campeão dessas competições, pegando seus... Em termos generais, né? Seus generais históricos aí. Seus comandantes. Felipão, Parreira 94, Felipão em 2002. Enfim, é o Brasil aí. Acachapante aí, meta 3-0 na seleção espanhola. Aqui nesse grande churrasco aqui, com cervejinha e tudo mais. É isso aí, ouvintes da Capivara. Então vamos agora ouvir um pouco de rock and roll e deixar o futebol pra lá. É isso aí, essa aqui é 96.1 FM Rádio Livre Capivara, operando diretamente de São Carlos, SP. É isso aí.